Este programa é um oferecimento da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com.br. Há muito tempo, numa galáxia muito, muito longínqua. Guerra nas Estrelas. Episódio 4,5. A reedição final. Oh, é tempo de guerra civil. Em busca de meios para desestruturar o Império Galáctico, a Aliança Rebelde conseguiu roubar os planos da Estrela da Morte. Um minuto de silêncio para os Bothans que morreram fazendo isso. Ok, já chega. Procurando por toda a galáxia atrás dos rebeldes, o temível Lord Sith, Darth Vader, recebe uma notícia da inteligência imperial. Princesa, Lord Vader, recebemos a informação de que a nave da Princesa Leia se encontra perto de um sistema não mapeado, mas que todo mundo sabe onde é, perto de um planeta chamado Tatooine. Tatooine... Eu já ouvi esse nome em algum lugar. Senhor, com um perdão da palavra, mas foi onde o senhor nasceu? É mesmo, rapaz! Como é que eu fui me esquecer disso? Pô, Tatooine... Tem algumas poucas lembranças de lá. É? Boas ou mais, senhor? Me lembro que as tempestades de areia eram horríveis, rapaz. Se dava o azar de estar longe de casa na hora de uma delas, ficava com areia na virilha uma semana. Não tinha água naquela porra daquele planeta porque, você sabe, né? A força, quando criou os planetas, teve uma criatividade ímpar. Só soube criar planetas uniformes. Esse vai ser o planeta do deserto. Aí é só deserto. Esse vai ser o planeta do gelo. Aí é só gelo. Esse vai ser o planeta da floresta. E aí é só floresta. Acho que o único que escapou disso foi Naboo. Ai, que saudade da Padmé. É, senhor? E os rebeldes? Hã? Ah, sim, os rebeldes. Finalmente os encontramos. Ninguém vai nos parar dessa vez. Sabendo a localização da princesa, podemos interceptá-los e... Dona Rosalita! Pelo amor de Kingonji! Isso lá são horas de fazer faxina? Ah, seu Nanquim, são ordens do Imperador? É Anakin, Rosalita. O senhor sabe como ele ainda não se acostumou com essa catinga? Além do mais, senhor, sabe como me custa deixar uma nave lascada de grande como essas em uma poeirinha? É danado? Tudo bem, Rosalita, mas... É uma desgraça, senhor. Além do mais... O senhor tá deixando faltar os materiais de limpeza que eu pedi semana passada. Tá faltando, veja. Tá faltando limpar aquele negocinho de arear as cadeiras do senhor. Ok, Rosalita, eu vou providenciar. Essa semana foi complicado, né? Eu tive que pegar esses rebeldes. Ah, não, seu Nanquim. De novo esses rebeldes? La última vez a gente entrou em batalha, estouraram as áreas de lazer e eu tive que fazer uma faxina de 3 dias para botar tudo de novo no lugar. Ah, outra coisa que eu queria falar para o senhor. Para droga, de ficar arrastando essa casa pela nave inteira. Almirante Skipper. Sim, Lord Vader. Prepare a nave para a interceptação da Aliança Rebelde perto de Tatooine. E me traz 2 aspirinas. Depois reclama que preciso ser mais tolerante. I'm Batman. Jurassic Park. The Force will be with you. No ar, meus caros internéticos! Voltamos com mais um Jurassicast foda pra caralho. Vocês que falam, melhor Calavera? E temos aqui um elenco de peso, e não estou me referindo à circunferência, apesar que eu poderia me referir a isso. Tem dois que não são redondos, mas tem potencial. Já chego neles. Um deles vou falar agora. Está aqui comigo o Miote. E aí, galera? Porra, eu queria ter a precisão do Stormtroopers. Você tem a precisão do Stormtrooper na vida, Miote. Tu tinha uma gostosa que quis dar pra ele, ele não quis comer ela porque ele tinha que levar a vó pra depilar o sovaco. Está conosco aqui também o Brunão. Ah, não importa o que o George Lucas queira, pra mim sempre Han Solo atira primeiro. Foda-se, George Lucas. Ele não atira primeiro, ele é o único a atirar. É, tem razão. Está conosco aqui o Diogo Braga, lá do MRG. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? É um prazer. E o Darth Vader é o único cara que eu conheço que consegue respirar e falar ao mesmo tempo. Porque não é só respirar, é. Internéticos, também queremos dizer que temos a mais alta honra de receber de volta no Jurassicast o nosso querido irmão, padrinho, acho que posso falar assim, né? Léo Lopes, meu querido, seja bem-vindo de volta ao Jurassicast. Olá, saudações vocês que são malucos o suficiente pra me chamar de novo. E se eu pudesse, eu cortaria a língua do Calaveira com uma arma elegante para tempos mais civilizados. Nós estamos aqui hoje para falar de Star Wars, cara. Ou antigamente... Guerra nas Estrelas. Nós vamos falar lá daquela época também, cara, onde não tinha retoque digital, onde o carro do Luke parecia que estava flutuando numa gordura de peixe velho. Voltamos logo após os recados do Jaiminho. Eu sou um novo Darth. Eu sou de tamanho da manhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Recados do Jaime Interneticos. Fiction Corporation voltou. Fiction Corporation, como sempre, surpreendendo todo mundo, né, cara? É, inclusive a mim. Fiction Corporation, a loja das camisetas da internet, homenageando empresas, produtos, eventos, filmes, quadrinhos, tudo aquilo que você já conhece, rapaz. Você já é cliente da Fiction Corporation. Se você não é, você tá atrasado mesmo. E pra comemorar este mês que, porra, teve rebuliço aí em Hollywood, pulando, comprando, ciclano, lançamento desse mês é inspirada no filme Star Wars, Uma Nova Esperança. Camiseta Cantina Mos Eisley, cara. Olha só que foda. Que camisa, hein? Cara, muito maneira, velho. Ficou inacreditável a estampa. Homenageando a cantina de Mos Eisley, da musiquinha lá da banda de uma música só, né? É, a cantina fica no espaço porto de Mos Eisley, o lugar onde tem a vilania, não sei o quê. Como é que ele fala, meu? Espaço porto de Mos Eisley. Jamais encontrará na sua vida um bando de vilões de pior espécie. Pardieiro da galáxia, né, bicho? É, tipo um baile funk. Só que toca jazz, né? Que é muito legal. É, e em loop. Em loop eterno. E dentro tem, tipo, todas as espécies reunidas num lugar só. Tipo, inclusive podia ser o lema, né? Todo mundo se encontra aqui. E foi lá que o teve aquele negócio todo do Solo atirar primeiro ou não atirar primeiro, aquela porra toda, né? Isso, o Luke e o Obi-Wan contratam o Han Solo pra levar eles pra Alderaan. O Greedo vai lá cobrar o Han Solo. O Obi-Wan corta o braço do coitado lá do cara que tava fazendo bullying no Luke. Cara, esse que tinha dois testículos na cara, no queixo, né? Ele parecia dois testículos de touro no queixo, cara. Tudo isso numa camisa só, cara. Mos Eisley Cantina. Olha que sinistro, velho. Não, e a estampa eu achei muito legal porque ela lembra Tatooine, cara. Ela tem o formato lá das casinhas de Tatooine. Tem as duas luas lá de Tatooine. Dois cara, sóis, é muito sinistro. Dois sóis, duas luas. Tem uma letra toda estilizada, né? É, cara, ficou show. Excelente, velho. Uma das melhores camisas já lançadas pela Fiction Corporation, velho. Lembrando que as camisetas da Fiction Corporation são sempre daquela qualidade magnífica, com sua meia malha penteada, 100% algodão, fio 30, com costura dupla e ombro reforçado. Olha que beleza. Não encolhe na máquina. Olha que beleza. O lançamento dela, ela sai por R$30 em vez de R$35, que é o preço normal. E outra coisa, cara, agora também o gerente da Fiction tá louco, velho. Além de estar rasgando dinheiro, R$35 por R$30, agora, velho, ele rasgou de vez, cara. Agora ele despirocou a macaca, velho. A Fiction tá renovando as camisetas para os lançamentos de Natal e pro ano que vem. E por isso ela tá liquidando o estoque de várias camisetas, cara. Olha só que beleza. Aproveita agora que você não tem mais nada pra pagar, só tem aí 15º se você for político, e faça suas compras de Natal antecipado, meu irmão. Olha aí, ó. Compra uma camiseta pra, sei lá, pra tua mãe, pro teu pai, pro teu primo. E, pasmem, de R$35 por apenas R$20. Velho, vai gerir mal um negócio assim lá na casa do chapéu, velho. Ele tá queimando estoque, velho. É por isso que ele pode botar esse preço. Ele quer queimar o estoque, velho. O gerente ficou louco. Lembra do Robocop que tinha o cara maluco assim na televisão fazendo aquelas propagandas? Você lembra disso? Eu lembro da Ricardo Eletro. É, também. É pra acabar com o estoque. É Casas Bahia, entendeu? Se a Fiction tivesse uma propaganda no YouTube, ia ser nego levando camiseta na mão assim, numa sacola gigante, velho, em cima da cabeça. Algumas camisetas estão lá nessa promoção aí da Fiction pra queimar o estoque. Corre lá, compra sua camiseta Mos Eisley, compra outras camisetas, garante o presente de Natal e seja feliz. Eu já garanti as minhas. Ninguém perguntou, meu acho. Eu não vou ganhar uma mesmo, como eu sempre ganho. Não, todas essas da liquidação. Eu já comentei as minhas. Comentou, meu. Você não tem onde queimou. Meu santo, queimou. Agora, velho, quem não vai querer mais participar do JurassiCast sou eu, velho. Sério mesmo. Sacanagem essa promoção agora com a Taverna do Ogro, velho. Sério. Ô, Mariana, sério, manda um pra mim também. Manda três pra cá. Cara, vocês não têm noção do que a Taverna do Ogro separou pra gente fazer uma promoção aqui em homenagem a Star Wars. É um sabre FX do Vader. Puta que pariu. Vocês sabem o que é o sabre FX, velho? É aquele sabre rígido na ponta, que quando você liga ele faz o barulho, ele fica brilhando, aí quando você mexe ele faz... É bem legal, cara. É bem divertido. No post, velho, tem aí um videozinho do YouTube, cara, do cara demonstrando essa porcaria desse sabre de luz. Você vai tirar uma onda pesada, meu irmão. Vai ter que postar no mural do JurassiCast alguma homenagem a Star Wars. Você que quer ganhar, você tem que ver o quanto que é foda fazer papel de ridículo na internet. Você vai pegar uma foto, você vai pegar um vídeo, você vai pegar o que for do jeito que você quiser fazer de homenagem ao Star Wars. Se você for uma mina gostosa, eu já dou a dica, bota as tetas. Não, que teta? Pelo menos biquíni. Leia biquíni selvagem lá. Pensei que você ia falar pelo menos o bigode do Hitler, né? Pensei que você ia falar, juro que eu pensei que você ia falar isso, tá é bom. Doido. Uhum. É, eu ia falar isso. Você vai colocar lá na fanpage do JurassiCast no Facebook, compartilhar a melhor foto ou imagem, ou enfim, que seja vídeo, vai ganhar esse sabre na faixa. Isso, compartilha na tua página do Facebook. Você tem que botar lá no mural e espalhar essa merda. Curtir, compartilhar, pede pro povo compartilhar também, pra postar. Enfim, você tem que provar que você pagou um mico na internet por causa disso, cara. Senão nós vamos ficar com esse sabre de luz pra nós, velho. É sério mesmo. É sério, Mariana. Tô falando, você tá ouvindo. Aproveita e pede pros amigos fazer lobby. Fala que tá foda e tal, que não sei o que, porque isso eu não sei. De repente influencia a comissão julgadora. Lembrando que a nossa comissão julgadora é formada pela Flor, pelo Aracide Almeida e pelo Pedro de Lara. Cara, eu tô vendo esse link aqui da Taverna do Ogro. O que diabo é esse aqui? Tá, isso aí vai ter uns encontros de colecionadores. E agora o tema vai ser Star Wars. Olha aí que maneiro! É o Saturday Wars. E ela falou que todos os eventos que estão tendo aí, que ela vai, tem alguma coisa de qualquer colecionismo, não só de Star Wars, né? Sempre tem ouvinte nosso que chega lá e fala que conheceu a Taverna do Ogro por causa da gente. Olha aí, que maneiro, hein? É mesmo, fala isso direto. Porque essas bichas pra comprar camiseta de Lesgar não compra. Então, com isso, se a pessoa chegar lá no evento e chegar pra Mariana e falar que é ouvinte nosso, vai ganhar um desconto exclusivo. Ah, velho, vai aí, tomar cara. Banho na soda, velho. Ah, não, velho, sério. Falar assim, ah, eu sou ouvinte do Jurassic e tal, não sei o quê. Então... ganhou 10%, é isso? Ela não deu o valor, ela falou que lá na hora vai falar. Lá na hora ela vai descobrir qual é. Ó, pode ser 50%, pode ser 10%, pode ser 2%. Enfim, Mariana vai decidir. Ouvinte do Jurassic, se você tem interesse, clica aí no post, tem o link pro anúncio do evento aí da Taverna do Ogro, Saturday Wars. Camisetas Jurassic Cash internéticos, por que, que vocês ainda não compraram a sua? E se você já comprou, por que, que você não comprou outra? Não, mas o melhor não é isso, cara. Se você não comprou ainda porque acha as estampas que estavam lá até hoje meio caída, agora é a hora de comprar, meu irmão. Todo mundo que fala, ai, porque o Jurassic Cash é lindo, ai, porque o Brunão, Miotti e o Calaveira são ótimos, ai, queria dar pra eles, ai, queria mandar dinheiro, ai, eu queria ajudar. Então agora você vai ajudar, meu irmão. Tem tanta gente querendo ajudar? Pô, pera aí, eu vou fazer uma conta no PayPal aqui pra doação. Não, não precisa. As pessoas só precisam comprar as novas camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você tem a oportunidade de ter duas camisetas fodas, cara. Uma Save Ferris que você sempre quis ter e nunca pôde. Agora você pode dizer que ajudou a salvar o Ferris do câncer de próstata que ele tinha lá. Não, era o fígado. Ele tinha tudo, ele tinha tudo. Pinhela caída, todas aquelas aqueles problemas que o Ferris inventou que tinha. Agora você pode dizer que você doou também pra campanha, cara. Compra a camisa do Save Ferris. Save Ferris e Italian Style, que pra, na minha opinião, é uma das mais emblemáticas do Jurassic World, cara. Tem o cavalo bufando, velho. O cavalo bufando eu acho muito foda, cara. Sacanagem, não, mas essa camiseta até que mais chama atenção quando eu saio, sabia? É verdade, essa camiseta é muito foda, cara. Porra, eu tenho uma aqui e tô maluco por ela. Então, internéticos, não perca tempo e vai logo comprar as camisetas do Jurassic antes que acabe, porque vai que acaba. Uma hora acaba, né? Tudo na vida acaba. E não se esqueça de comprar também DeLorean Abelina, camiseta do Dino. A logo animada. Gente, olha só, bota tudo num pacote só, compra logo todas e aproveita que o 13º vai sair aí em dezembro. Pô, já compra tudo logo, já faz o presente de Natal. Vê, dá pra sua tia, pro seu pai, pro seu primo, porra. Ah, e agora, só uma coisa que tem lá na Fiction que eu acho que vocês estão sabendo ainda, existe um outro tamanho agora da camisa. Ah, é? É o tamanho DS, Dudu Salles. Caraca, velho, Dudu Salles, olha aí. Muito bom, velho. O tamanho da camiseta é Dudu Salles? É, DS, ele pediu autorização pro Dudu Salles, tu só, à vontade. Ô, Alexandre, eu quero uma porcentagem disso aí. Um royalty aí nessa porra, velho. Que a ideia é minha. E Dudu, eu quero uma porcentagem tua porque eu te promovi. Agora, mais do que nunca, a gente pode falar que tem tamanho Dudu Salles, velho. Acesse aí www.jurassicast.com.br. Vai ter as camisetas do Italian Stallion, do Save Ferris lá, a figurinha pra você ver quais são os modelos das camisas. Você clica no modelo da camisa, você já vai direto pro site da Fiction. Olha que beleza. Aí lá tem as outras camisetas da Fiction também. É isso aí. Larga de ser murrinha e compra essas camisas, meu filho. Promoção camiseta Save Ferris. Não sei se vocês lembram mais, a promoção a gente lançou lá no Jurassic Cast 39 com o programa do Curtindo a Vida Doidado, que a pessoa tinha que dizer uma frase que ela faria num dia curtindo a vida doidado. Nosso vencedor foi o Ricardo Ferro, que mandou o seguinte: Em primeiro lugar, ligar pro Jurassicast dizendo que a avó de cada um havia morrido e pedindo que liberasse os caras. Explicação: as avós morreram todas juntas porque tinham ido de excursão a um bingo em Pindamonhangaba e o ônibus da excursão caiu no precipício Clayton. Lembra dele? Em seguida, apoiar todos na porta do Jurassicast com a Belina, que não é Delória, dar um rolê pelos estúdios de dublagem, dar de cara com a passeata de protesto por qualquer coisa, subir no carro de som, tomar o microfone do cara e colocar o Niso Neto pra cantar Twisted Shout. E no final vai todo mundo preso, mas vai ser divertido. Muito bom, Ricardo. Foi uma excelente ideia aí de curtir um dia muito louco com a galera do Jurassicast. Então nós vamos entrar em contato com o Ricardo pra perguntar qual é o tamanho dele, inclusive, se é tamanho DS, pra gente poder mandar fazer a camisa e mandar pra ele, junto com o DVD, que também ganhou um DVD, não é isso? Isso, ganhou um DVD também. Olha aí que maneiro. Com a dublagem clássica. Interneticos, para encerrar o recado do Jaiminho, rapidinho, evento do Hobbit aqui em Brasília. Nós estamos recebendo muitas perguntas, muitos contatos de pessoas querendo participar do evento, querendo saber quando que vai ser, quanto que vai ser. Pessoal, o negócio é o seguinte, é um processo bem delicado, porque envolve uma marca mega famosa da Warner. Nós ainda estamos resolvendo alguns detalhes para poder ver com relação ao evento. Então, eu acho que de semana que vem não passa. É, até porque se passar de semana que vem não deve rolar. Ver se passar já era. Então no Jurassicast da semana que vem nós vamos anunciar definitivamente a respeito do evento do Hobbit. Quanto que vai ser, o local, o dia, o horário, a razão e a circunstância e se porventura também não vai haver. Então esperem até semana que vem que nós vamos estar tirando todas e qualquer dúvida. Fiquem ligados, interneticos! Não poderia deixar de ser Miotti. Porra, vai. Qual o nome do filme original, Miotti? Ó, completo, completo. Eu gosto da envergadura do W do Miotti. Fala, Miotti, qual o nome desse filme em inglês? Star Wars. Star o quê? Star Wars. Wars. Wars. Wars. Wars. Star Wars. Episode 4. A New Hope. A New Hope. Ó. Oh. Olha. A corda nova, né? É, a corda nova. Não, vocês têm sorte porque ele não falou episódio IV. IV. IV. Cara, 1977, o filme que projetou George Lucas pro estrelato. Não só isso, cara. É o filme que mudou a história do cinema, velho. É mesmo, velho. Por que mudou a história do cinema? Ele mudou a história do cinema porque antes de Star Wars não existiam filmes que retratavam a ficção científica de uma maneira romantizada, vamos dizer assim. Outra coisa que é emblemática do Star Wars é o seguinte, Star Wars praticamente, depois de Tubarão, mas ele sim com mais força do que Tubarão, criou o sistema de blockbuster que a gente tem hoje, cara. É, tem razão. Porque antes de Guerra nas Estrelas não existia isso. O filme não era feito como um produto mega evento de verão. Depois do Star Wars, depois do Guerra nas Estrelas episódio 4, aí sim, deu-se essa ideia de que a gente precisa lançar filmes que vai atrair públicos em massa e que vai... E até a questão do box office, né, cara? O Star Wars, quando foi lançado, ele bateu um recorde de box office inacreditável, assim. Ele passou de, sei lá, 4 ou 5 vezes o último recordista na primeira semana. Uma porra absurda, cara, sabe? Esse filme, quando ele estreou, quando ele foi pro cinema, ele tava, se não me engano, nos Estados Unidos em menos de 16 salas, cara. É porque ele era um azarão, né? Ninguém apostava nele. Ninguém apostava nele e tinha nego fazendo fila, cara, dormindo na porta do coisa. Essas coisas que Star Wars faz com as pessoas, uhum. Não sei porquê, né? Sei lá, foi alguma macumba que o George Lucas fez, mas... Mas isso foi bem na estreia? Na estreia já aconteceu isso. Cara, na estreia tem uma fila inacreditável, cara. Inacreditável de gente. Não, mas essa estreia é justificada muito também pelo seguinte, o próprio George Lucas e os milhares de assessores e a galera que tava com ele fazendo o filme, eles começaram aquele esquema de Comic Con, iam a pequenos seminários de ficção científica, mas assim, diversas participações em pequenas coisas, sabe? Então criou uma galera bem nicho que ficou louca com o potencial do filme. Eles vendiam pôster antes do filme ser lançado, eles já estavam vendendo material. E ao mesmo tempo que ele saiu o primeiro filme, saiu o gibi. Saiu o romance, cara, o romance. Saiu action figure, né? Os bonequinhos saíram também. Exatamente. Não, e teve um maior problema. Vocês chegaram a ver o lance do problema? Eles não conseguiram lançar os bonecos a tempo do Natal, da época da estreia do filme. Não lembro exatamente qual foi o lance. Então eles lançaram vales. Isso, a pré-venda, né? Na verdade, era caixa vazia, Diogo. Exatamente, era a caixa vazia. Compre aqui. É o conceito da pré-venda. Hoje, a caixa vazia vale muito mais do que a caixa com o boneco dentro. A caixa vazia e fechada, né? Essa lacradinha, ela lá, vale um absurdo. Ele criou tudo isso, cara. Ele criou o merchandising no cinema. Ele criou o spin-off das coisas, né? De vender, de fazer boneco, de fazer camiseta, de fazer adesivo, de fazer trilha sonora, de vender. Nada disso era vendido antes, cara. Nada disso. A trilha sonora dos filmes não era vendida, não era prensada e vendida na loja. Mas o que o George Lucas, grande sacada dele é que é o seguinte, o estúdio não acreditava no filme, porque antes, o que, que ele tinha feito? Ele tinha feito THX 1138, aquele filme sem pé nem cabeça. Uma merda inacreditável. Uma merda, filha da puta. A única pessoa que gosta desse filme está neste programa, se chama Leonardo Miotti. Eu gosto desse filme? Quem disse isso? Não gosto dessa merda, não. Peraí, agora eu vou falar. Você tem essa mania de chegar antes da gravação do programa e falar assim, adoro George Lucas como diretor de elenco. Aí a gente vira e fala assim, porra, velho, George Lucas não sabe dirigir atores. Aí só o Miotti que gosta. Aí o Miotti, eu? Eu não falei isso, não. Você é covarde, rapaz. Você falou, sim, que você gosta de THX. Mas tem seu valor, não tem seu valor? Não, não tem, velho. Não tem. Uma lembrança aqui que eu também tive desse pré-lançamento do filme do Star Wars foi a questão do teaser, né, cara? Eu não sei se o teaser foi criado acidentalmente aí, mas o Star Wars, ele tinha que lançar o trailer do filme dele, só que ele não tinha o que colocar de imagem. É, porque não tinha acabamento nenhum, né? Os efeitos especiais ainda não tinham sido produzidos, né, cara? Não tinha nada, cara. Aí, pô, eles falaram, vamos fazer o trailer, né? Vamos fazer o trailer. O que que ele vai fazer? Porra, aqui tem a cena de espada que tá pronta. Aí botou um cara fazendo a narração de vagabunda na parada, e aí uma cena de espada com uma explosãozinha e tum, tá pronto o trailer. Porra, isso é um teaser. É legal você ver a locução do narrador do trailer. A long time ago, in a galaxy far, far away, a young man looking for adventure. É, daqui a pouco o Flash Gordon vai vir para salvar a galáxia. Exatamente, é bom que você falou isso, cara. Tá bem, acertou, fez um link legal, interessante. Mas eu vou te contar um segredo do Jurassic Cast. Eu falo essas paradas, eles editam depois com a voz deles. Aí os inteligentes ficam eles dois. Ah, entendi. Mas você tem razão quando você falou de Flash Gordon, porque Flash Gordon é um dos muitos antecessores do estilo de ficção científica, vamos chamar assim, se bem que Star Wars não é necessariamente ficção científica, mas um dos filmes que antecederam o Star Wars, Guerra nas Estrelas, no caso, episódio 4, que serviam como referência para aqueles que queriam encontrar uma comparação para o que estava acontecendo ali e não conseguiam descobrir. O próprio elenco, né, a gente vê no documentário, né, do Empire of Dreams, os atores falando, o próprio Kenny Baker, que fez o R2-D2 e tal, né? Eles falando assim, eu não tinha ideia de que loucura que era aquilo. Eu não fazia ideia, eu ficava dentro de uma lata, andando pra um lado pro outro, fazendo uns barulhinhos, imitando um negócio que eles iam sonorizar depois. E eu imaginava que merda que ia sair disso. E esse pensamento de quem tava produzindo, do pessoal da técnica, e inclusive do estúdio, que não tinha a menor ideia do que ia sair daquilo, né, cara? É, exatamente. Na verdade, como é que Star Wars nasceu, né? O George Lucas era um cara que estudou cinema. É, peraí. Ele é amigo de estudou. Quem... Não, ele é amigo de quem estudou, né, velho? Não, ele estudou, não, cara. Ele estudou sim, ele estudou. Ele estudou, inclusive, ele é ótimo roteirista, cara. Não vamos esculachar tanto. O diretor, ele é ruim, ok? Ele ficou velho, hoje ele faz merda pra caralho. Mas em 77 ele fez Guerra nas Estrelas, episódio 4, A Nova Esperança, e é foda pra caralho. Era um estudante de cinema. Teve um professor chamado Joseph Campbell. Joseph Campbell, exatamente. Vocês sabem quem é Joseph Campbell? Sério, o que virou o peso de papel no final da história, né? Não, esse é Joseph Klimb. Esse é o Klimb. Ô, meu Deus do céu. Quem que estão chamando pra essa porra, velho? Eu já falei, galera. Se prendam os profissionais. Olha os caras que eles me chamam, velho. Joseph Campbell é um dos... Assim, é um dos... É, teóricos mas do roteiro. Vida... Né? Não é isso? Um dos caras... É, mas a vida é uma caixinha de surpresas. Joseph Campbell, o autor da Jornada do Herói, do Poder do Mito, né, cara? Exatamente. Um dos maiores intelectuais, vamos dizer assim, de roteiro, na verdade. De roteiro, não. De filosofia como um todo, né? Mitologia, né, cara? Estudioso de mitologia, né, principalmente. Mitologia. E ele usava esse estudo que ele tinha de mitologia pra criar... Os arquétipos, os né, os arquétipos cara? Das histórias, exatamente. Então, ele acabou criando meio que uma fórmula, dizendo, olha, as grandes histórias, todas as grandes histórias têm esses arquétipos aqui. Que é a jornada do herói, que, né? É a jornada do herói, exatamente, todas aquelas coisas que a gente já ouviu falar em diversos lugares do mundo, né? E o George Lucas era o melhor aluno dele, cara. Nerd pra caralho. Virgem. Virgem. Tinha um cachorro gigante chamado Indiana. E uma camisa de flanela vermelha e preta. Que ele usa até hoje. Ele só deu uma alargada, só. Aumentou os quadrinhos, os quadrados, né? Ele juntou com a toalha de mesa que ele pegou lá no set do Poderoso Chefão e cresceu um pouquinho. Mas o George Lucas começou a estudar e na faculdade ainda começou a escrever o roteiro dessa mega saga que ele tinha vontade de fazer de saga espacial. Por quê? Ele sempre gostou muito dos seriados dos anos 30, dos anos 40. Seriados que eram no cinema na época, né? Porque não existia televisão. Estilo Flash Gordon, por exemplo, né? Estilo Flash Gordon, estilo Tarzan, por exemplo. Esses filmes seriados que tinham. Ele era mega fã dessa parada. Então ele quis criar um universo de ficção científica fantástico, que é o Flash Gordon. Olha só, não vamos esquecer do excelente filme. Vou frisar mais uma vez, excelente filme de Sean Connery, chamado Zardoz, que foi lançado antes também, então podemos dizer sim, por fatos de que ele foi influência de Star Wars. Pode trecha na segunda porta direita. Então é isso, George Lucas era o melhor aluno do querido Joseph Campbell e já tinha escrito esse roteiro. Se formou diretor, foi fazer um THX 1138, aquela bosta que o Miotti adora. Depois ele fez o Loucuras de Verão, não é isso? Loucuras de Verão. American Graffiti, né? Que é um filme bacana e tal. Nesse American Graffiti foi a estreia do Harrison Ford como ator. Exatamente. Que ele, inclusive, está com a mesma cara de hoje, né, velho? Ele parou um tempo também, né? Ele só corta o cabelo, né? Só muda o cabelinho. Só corta o cabelo. Mas o George Lucas sempre teve vontade de voltar pro Star Wars, né? Fazer daquela saga, daquele roteiro que ele tinha escrito na faculdade, a realização dele no cinema, né? E aí ele foi na Fox, levou a proposta do roteiro e acabou que, de alguma forma, conseguiu convencer o Gary Kurtz a pagar o filme. Apesar de um orçamento baixo pra época, 11 milhões de dólares, se não me engano. O Gary Kurtz já era um dos executivos da Fox? Já era um executivo da Fox, mas não era um mega executivo. Ele tava tentando se firmar na época. Então, assim, era considerado meio que um filme... Né, cara? O cara começa com um filme mais diferente de todos, né, exato, cara? Porque o cara quer... Ele viu alguma coisa no projeto, né? Provavelmente o George Lucas conseguiu vender bem pra ele a história. E aí o George Lucas se viu com 11 milhões de dólares e, cara, vamos ter que fazer um filme agora, né? Se viu com 11 milhões de dólares, foi ótimo. Estou com 11 milhões de dólares, na cama, e agora? Deitado de cueca, assim, na cama. Jogando dinheiro pra cima, é... Ele e o Coppola, é... É agora que eu consegui meu sucesso. É, e o cavalo morrendo, é... Ele tinha esse roteiro, praticamente um manuscrito, né, que ele vinha construindo essa história. Até uma curiosidade que o Luke não se chamava Skywalker, se chamava Starkiller, né? Eu acho muito mais legal o nome, hein? Era uma mistura dos dois personagens, da Leia e do Luke. Ah, é? Era tipo a Buba? Não, não era... A personalidade dele não era tão ingênuo quanto o Luke, entendeu? Ele era mais audacioso, vamos dizer, que nem a Leia. É, ele parece que ia ser um príncipe, né? Ia ser um príncipe, ia ser Luke Starkiller, né? Então, o nome até é que ele acabou aproveitando recentemente agora num jogo, né? Que é bem foda pra caralho. E, assim, ele tinha aquilo no papel e ele não tinha como convencer, vamos dizer assim, no primeiro momento, nada além do roteiro. Isso é verdade, é. Então, o que, que ele fez? Ele chamou um dos maiores artistas, ilustradores. Um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Star Wars. Que é o Ralph McQuarrie, né, cara? Que criou toda a ambiência, colocou, assim, no universo, né, nos planetas, nas locações, o que tava no papel. Na verdade, o George Lucas, ele deu carta branca pro Ralph McQuarrie criar esse universo. E ele foi o grande idealizador do visual, o conceito gráfico, né, de todo o Star Wars. Não chega a ser um storyboard, não, né, cara? Ele fez uns quadros, né? Ele criou quadros que definissem um conceito do que o cara estaria investindo, justamente pra ele ter noção do que ele tá botando dinheiro, né? Exatamente. Exatamente. E se você olha até no próprio documentário, também tem na internet e tal, as ilustrações, as primeiras ilustrações do Ralph McQuarrie, inclusive os primeiros conceitos do Darth Vader, né? Tem aquela mistura que hoje a gente sabe que é uma certa influência do Kabuto, daquela armadura dos samurais japoneses e tal, que o Ralph McQuarrie conseguiu dar esse ar pros personagens e principalmente eu acho que pro universo, porque você via Flash Gordon e outras produções lá de ficção científica e era tudo uma grandissíssima de uma tosqueira, né, velho? Parecia aqueles negócios pendurados com fio. Exatamente, cara. É uma luz estroboscópica e os negócios piscando e você não sabia o que que era o quê. A ficção científica naquela época, e na grande maioria, assim, nessa parada, no que fazia mais sucesso, era meio que uma mistura de psicodelismo, pode falar assim? É, psicodelia, né? Como é que é, Léo? É psicodelia? Psicodelia, eu acho. É, tinha o lance do psicodelia. É, da psicodelia. Foi... Isso aí que ele falou, isso aí. É, isso aí. Tinha umas paradas psicodélicas pra caralho. É, exatamente. Um quê de seriedade em cima da construção das histórias, assim, que transformavam tudo numa grande parada zoada, sabe? Eu atribuo a duas pessoas uma grande responsabilidade, acho que mais de 50% da responsabilidade pelo sucesso que acabou virando, o que tinha tudo pra ser um grandíssimo de um fracasso, o Ralph McQuarrie, responsável pelas ilustrações, pelos conceitos, e um que eu gosto muito também do trabalho dele, inclusive que ele tá até hoje aí, recentemente, né, trabalhando com o George Lucas, que é o Ben Burtt, responsável pelos efeitos sonoros. É verdade, né, cara? É verdade. Ah, sim, no roteiro tinha criaturas como o próprio Chewbacca, né, cara? É, o som do R2-D2, que não falam e tem esses sons, assim, esses grunhidos, né? E como criar do nada, como misturar elementos, principalmente naquele conceito do espaço, né? Qual seria o som de um sabre de luz? Qual seria o som de uma blaster, né? Como que isso funcionaria? As naves e tal. Então, eu acho que o Ben Burtt, cara, o que ele fez, assim, em toda, não só no Guerra nas Estrelas, mas em toda a série de Star Wars com efeitos especiais, junto com as ilustrações, né, foram dois fatores, assim, inestimáveis. Agora, tem também o fator que todos os efeitos que a gente vê em Star Wars, todos esses efeitos do Star Wars, eles foram criados do zero, né, cara? Exatamente. O que uma das coisas que o George Lucas se preocupou em fazer é o seguinte: bom, pra eu criar esse universo aqui, cara, eu vou ter que inventar isso aqui do zero. A gente vai ter que criar uma tecnologia pra poder fazer isso aqui. Porque o que eu quero fazer hoje não existe. Ele foi na faculdade, chamou a galera ali de física, de, sei lá, de... Uma galera, uns hippies, A galera do doizinho. Chamou a ruma de gente e falou assim: aí galera, o negócio é o seguinte, tô fazendo filme da Guerra Galáctica, entendeu? Star Wars, muito doido, vai ter o Darth Vader, olha só que maneiro. Vai ter o Darth Vader, é ótimo. Vai ter o Darth Vader, como se todo mundo soubesse quem era. Porra, sério, Darth Vader, maneiro. Isso, exato. Não, e aí ele falou assim: eu forneço a maconha e vocês vão bolar aqui os efeitos especiais pra mim. Pô, só, maneiro aí, é isso aí, vamos lá e tal. Porra, na bacana também, os caras são bons pra caralho, velho. Não, mas peraí, você não sabe. Depois da jornada do herói, eles foram bons. Exato. É verdade, porque o George Lucas botou esses caras lá em Los Angeles, lá na Califórnia, pra começar a bolar os efeitos especiais, deu uma grana, falou: ó, junta essa galera aí e comecem a bolar. Eu preciso de um efeito assim, assim, assim, assim, assim, pra essa cena, essa cena, essa cena. E pronto, e deixou os caras e foi embora, velho. Foi cuidar do filme. O filme foi rodado na Tunísia e em Londres, cara. Na Tunísia, a parte onde é Tatooine. As externas, né? E em Londres, isso. Nos estúdios. E nos estúdios de Londres, as partes internas, onde era a parte da Estrela da Morte e tal. E ele foi pra lá, cara. Foi filmar, sacou? Deixou os caras aqui. Quando ele terminou as filmagens principais, que ele falou: bom, agora eu tenho que voltar lá pra ver se os caras estão fazendo. Voltou pra Califórnia, os caras não tinham feito praticamente nada, cara. Eles tinham fumado o dinheiro inteiro do George Lucas. E ele deu uma bronca na galera, demitiu um monte, botou um outro supervisor lá. Falou: galera, agora tem que fazer. E aí ele começou a supervisionar a parte dos efeitos especiais, criando a Industrial Light and Magic. Foi nessa época aí. E isso existe também um fator motivacional em cima do George Lucas de ter contratado essa galera. Até hoje ele se diz um cara muito independente, né? Ele quer fazer as coisas para poder fazer o que der na cabeça dele. Ele não gosta de se vincular aos estúdios. Ele diz, inclusive, que o Star Wars é sobre isso, né? Sobre um grupo de rebeldes lutando contra o corporativismo, né? Contra as coisas. O Império, então, né, cara? O Império. Exatamente. E aí, o que que acontece? Quando ele foi montar algo, ele falou: porra, vou chamar a minha galerinha indie que fumo baseado comigo na esquina. Pum, botou essa galera lá que realmente tinha potencial pra caralho, assim, né, cara? O currículo dos caras era do caralho. Só que, porra, bicho, ele percebeu na marra que mesmo você querendo ser cult, o caralho, indie, né, você precisa ter um comportamento corporativista para as coisas funcionarem na velocidade que Hollywood e os estúdios precisavam. Então ele falou, cara, chegou uma hora, ele chamou um executivo absurdo, falou, meu irmão, tu toma essa parte aqui, essa administrativa, pra gente, tipo, tocar esse caralho, e eu vou assumir aqui a parte de efeitos e você fica regulando aí. E aí a parada entrou num ritmo, num fordismo absurdo, e aí sim, saiu o filme, né? Mas uma coisa também curiosa de falar é que é o seguinte, a gente falou lá no começo com relação ao fato de ter aí uma franquia cheia de produtos e tal, não sei o que tem. Isso, na verdade, foi uma grande aposta, que foi o que tornou o filme possível. Porque nunca antes na história do cinema você podia fazer um filme desse com 11 milhões de dólares. Não podia. Que era um baixo orçamento, né, cara? Orçamento baixo pra caralho. Então, mas o que, que o George Lucas chegou e falou assim? Não, essa aqui, o cara chegou pra ele, o produtor, o Gary Kurtz, falou assim, ó, eu vou fazer isso aqui, mas você tem 11 milhões de dólares. Falou, 11 milhões de dólares? No cu da tua mãe, né? Porque, porra. Aí ele falou assim, não, pera um pouco. Então vamos fazer o seguinte, tá certo. Vamos fazer desse jeito. Só que eu abro mão do meu pagamento em troca de direito de explorar a marca e royalties e merchandising e produtos e whatever, todos mais. Como ele tinha feito um filme que tinha realmente feito um sucesso, que é o American Graffiti, o estúdio virou pra ele e falou assim, vamos dar um aumento pra esse malandro? Vai ganhar 50 mil pelo roteiro, 50 mil pela direção e 100 mil por não sei o quê. Ele ia tirar quase uns 200 mil dólares pra fazer o Star Wars. Nessa hora ele falou, pô, olha só, então esquece essa porra aqui. Joga essa merda pra lá, reinveste essa porra no filme. Cara, vocês estão falando sobre a questão do George Lucas, tá? É um péssimo diretor de atores. Ele não sabe dirigir atores. Todos os atores que trabalham com ele falam isso, que ele não tem a menor ideia de como dirigir um ator. Inclusive, todo mundo diz que o George Lucas dirige os atores assim, faster e more intense, mais rápido ou com mais intensidade. Ou ele pede pra ser mais rápido ou pede pra ser mais intenso. Com todos os defeitos que ele tem, com toda a cabeça durice que ele tem, uma coisa nunca pode ser tirada desse cara, na minha opinião. Ele sabe ver quando as pessoas têm potencial. Não, o cara é inteligente pra caralho. Isso você não pode negar, cara. Não, é porque ele não tem mana pra gastar em direção. Ele tem mana pra gastar em como ganhar dinheiro. É isso, velho. Exatamente. O mana dele é da criatividade, né, cara? Agora, recentemente, tá fraco. Eu acho que entra a questão do perfeccionismo dele, né, cara? Porque ele tinha uma ideia de tudo que era o universo Star Wars pré-concebida na cabeça dele. Então, quando ele chegou pra aquilo se tornar tangível pra um terceiro, ele deve ter entrado num parafuso absurdo, né, cara? Tipo, ele, cara, mas não tá saindo. Tanto que dizem que a única maneira que alguma coisa no Star Wars superou as expectativas do George Lucas foi quando o John Williams começou a fazer trilha sonora, né, cara? O único momento que aí ele sorriu e falou, puta, melhor do que eu imaginava. Foi quando o John Williams fez a trilha sonora, que ele, caralho, foda pra caralho. Não, e outra, porque trilha sonora ele não tinha nem como pensar em fazer, né? Porque ele não entendia porra nenhuma de música. Pois é, cara. E aí eu fico pensando nisso. É o preço que o perfeccionista paga, né, cara? Pra fazer as paradas. Tanto que quando ele foi fazer a seleção de elenco, ele demorou mais de 7 meses pra escolher 4 atores, sabe? Ele não sabia o que mensurar. Exatamente. Sacou? Ele falou, é, ó, até essa menina aqui, ela fala, ô Jorge, ela come os crés, ela come o leco cré. Porra, sério, velho? Sério? Pô, então chama outra. Peraí, mas ela consegue fazer mais rápido e mais intenso? Porra, Jorge, de novo essa parada, velho. Mas, ó, você começa a ver alguns detalhes, assim, algumas coisinhas, você começa a ver a inteligência do cara aonde vai. Você falou agora de elenco, né, cara? Então você vê algumas coisas que, por exemplo, eu nunca imaginaria fazer uma seleção de elenco principal tão heterogênea como ele fez. Por exemplo, pra fazer o Luke Skywalker, ele pega um carinha lá, todo bonitinho, totalmente desconhecido, chamado Mark Hamill, sendo que você vê quantos caras não fizeram teste, caras que já eram mais conhecidos, né, do que o Mark Hamill, e ele acabou escolhendo, tanto pro Mark Hamill, pro papel de Luke Skywalker, como pra Leia, acabou ficando com a Carrie Fisher, sendo que Jodie Foster e outras atrizes mais conhecidas chegaram a fazer. Ele pegou 2 jovens rostos desconhecidos de Hollywood. Na verdade, é tipo o lance do Marty McFly. Ele era pseudo conhecido por série de TV, assim, né? Série de TV, sim. Mas ele não tinha um peso de cinema. Então ele pegou 2 rostos desconhecidos, vamos dizer assim, do cinema, pra fazer os personagens principais. Aí, pra dar o suporte do anti-herói, ele tinha acabado de fazer o American Graffiti com Harrison Ford, aquele jeitão canastrão dele, tipo irmão mais velho e tal, puxou o cara pra dar uma segurança e fazer esse contraponto. Só que ao mesmo tempo, ele me escala 2 caras que são monstros sagrados do cinema, como Peter Cushing, e o Sir Alec Guinness pra fazer o Obi-Wan Kenobi, que eram nomes conhecidíssimos do cinema, caras já com, meu, décadas de peso de uma carreira nas costas, que de repente, eles também, então, entre aqueles que olhavam e falavam assim, what the fuck is going on, entendeu? Que merda é essa que a gente não sabe o que tá acontecendo aqui, né, cara? Muito da motivação da contratação do Peter Cushing e do Alec Guinness, cara, além da qualidade deles, etc, é porque o próprio George, ia falar George Clooney aí, o George Lucas, cara, ele queria realmente que fosse um elenco completamente desconhecido pra que fosse uma coisa que ninguém nunca tivesse visto, justamente pra ter esse impacto. Você nunca viu o que eu estou fazendo. Você não tem ideia do que eu estou concebendo aqui. E aí, quando eles foram vender essa parada, não tinha um nome de peso dentro do filme. Não, ninguém que fosse vendável, né? Então eles falaram, cara, você precisa botar um maluco foda aí. Precisa ter um cara foda. Aí ele, não, ficou aquela porra, até que finalmente conseguiram convencer. E aí ele foi pra uma galera que era do caralho, só que era uma galera mais clássica, né? Pagou 50% do orçamento pro Alec Guinness, né? Foi a única forma dele convencer o Alec Guinness a entrar no projeto. Inclusive, até a morte do Dito Cujo, ele odiava que citassem tanto Star Wars quanto o papel dele no filme. Ah, velho, é um reclamão do caralho. Olha, me desculpe, Sr. Aleguin. É um babaca do caralho que cospe no prato que come, entendeu? Hoje tá aí na cabeça de todo mundo, até hoje, por conta de Star Wars. Porque se não fosse Star Wars, ninguém ia lembrar dele lá na ponte do rio que cai. A ponte do rio de que cai, nego lembra do Faustão. O George Lucas, ele é tão inapto pra mexer com atores que até na hora de escolher o elenco do Star Wars, ele precisou de ajuda. Sabe quem que ele chamou pra ajudar ele a escolher o elenco? O Brian De Palma, que era amigo dele de faculdade. Ah, é, amigo pessoal, né, cara? E o Coppola. Francis Ford Coppola, os dois. Inclusive, a Carrie Fisher, quem falou pro George Lucas, bota ela no filme, foi o Coppola. Foi o Coppola, é. Bota essa menina aí que ela tem estrela. Mas também os pais dela, né, eram famosíssimos, né, cara? Então, Helena, aí eu falei pra ele, ai, seu salafráriozinho arrogante, imbecil e desleixado. Ai, princesa, você é tão forte e decidida. Ah, Valesca, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Como é que aquele safado me dá uma cantada barata daquelas e espera se dar bem? Eu gosto quando você chama eles de Nerf Herder. Ainda vou aprender a xingar feito você. Agora fica quieta que essa parte mais difícil de arrumar. Ai, Valesca, eu não sei o que eu faria se não fosse você. Princesa, estamos com problemas. O Star Destroyer está se aproximando. Merda! Bem na hora do meu coque. Quem será dessa vez? Acredito que seja a nave do Lorde Verde, senhora. Ai, eu não aguento mais esse catinguento me perseguindo pela galáxia. Sai, Exu! Que gonjinho que me livre! Parece até meu pai me perseguindo pelas baladinhas em Alderaan. Princesa, não seria uma boa hora para esconder os planos que roubamos da Estrela da Morte? Estrela da Morte? Que nome engraçado! Valesca, eu também acho, sabia? Mas é uma arma muito poderosa. Peraí. Soldado Peterson, por favor, me traz a unidade R2 que já está na família há mais de 20 anos e que nunca apresentou defeito. Ele é o único. Ah, peraí, mas Estrela da Morte é uma arma? Ela não era uma estrela. É só o nome dela, Valesca, não me interrompe. Soldado Peterson, como eu estava dizendo, traga aquela unidade R2 azulzinha que reclama pra cacete e é metida Salvador da Pátria. Sim, senhora. Imediatamente. Mas, princesa, o que essa Estrela da Morte faz? Ela faz morte. Estrela da Morte. Duh. Ai, amiga. Tá de TPM, é? Princesa, aqui está a unidade R2 que solicitou. Ai, peraí. Como é que é mesmo a mensagem que eu ia gravar, hein? Ah, lembrei. É. General Kenobi, anos atrás você serviu meu pai nas guerras clônicas. Agora ele implora para ajudá-lo em sua luta contra o Império. Lamento não conseguir transmitir o pedido do meu pai para você em pessoa, mas a minha nave foi atacada e eu estou com medo que minha missão de trazê-lo para Alderaan tenha falhado. Eu coloquei uma informação vital para a sobrevivência da rebelião nos sistemas na memória desta unidade R2. Meu pai vai saber como recuperá-la. Você deve levar este droide em segurança para Alderaan. Esta é a nossa hora de maior desespero. Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. Você é a nossa única esperança. Ai, meu saco, deu pau! Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. Você é a nossa única esperança. Ai, caraca, como é que eu arrumo isso? Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. Essa merda de espaço usado. Essa porra de aliança rebelde não tem um puto no bolso. Fica reutilizando peça, dando upgrade sem fazer manutenção nessas porras desses robôs. Aí dá nisso. Princesa, estamos sendo abordados. O que vamos fazer? Até que me pariu. Pera aí que eu vou ter que resolver isso agora. Você é a nossa única esperança. Painel de controle, configurações, assistente de memória. Miotti, e a dublagem de Star Wars? Na verdade, são duas, né? Sim, verdade. É uma da dublagem clássica, né? Que passava na Rede Manchete. Passava na virada do ano, você lembra? Eu sei, mas na Rede Manchete começou a passar lá, né? A dublagem clássica que foi feita na Herbert Richards nos anos... começo dos anos 80, não, final dos anos 70, né? E agora a dublagem nova feita na edição especial, né? Feita pela Delarte. Na dublagem clássica, quem era, Miotti? Então, o Luke Skywalker era o nosso querido Mário Jorge. Olha. A Leia era Ilka Pinheiro. Muita gente acha que é a Mônica Rossi, mas não é. A Mônica Rossi faz só... Império Contra-Ataque do Retorno de Jedi. O Han Solo é o Francisco Milani, que ele também faz a narração do começo do filme, né? Vocês lembram quem é Francisco Milani, né, gente? Sou Pedro Pedreiras. O Milani é o Magno, né? O Milani, ele fazia o Tom Selleck. Tem duas coisas, assim, que acho que são mais emblemáticas que o pessoal vai lembrar. Galera mais oitentista vai lembrar do Armação Ilimitada. Ele fazia o chefe do jornal. É o chefe da Zelda Scott. E, mais recentemente, o último papel dele, antes dele falecer, na Zorra Total, ele fazia aquele cara que era tolerância zero. Seu Saraiva, o senhor por aqui! Não, não tô aqui, não tô aqui. Não tô aqui, tô em Pernambungagaba, essas porra. O Francisco Milani era um ator excelente, de comédia, principalmente. Fazia o diretor no Vivo Gordo, né? Isso, inclusive ele era diretor. Diretor do programa do Zô Soares. Diretor do programa e fazia o diretor da Vovó Naná. Rosa Bernardino, vovó. Caralho, eu lembro. Isso, é, exatamente. Pô, muita saudade do Milani, cara. Milani era excelente. Religiões baratas e armas antigas não se comparam a um bom laser do seu lado, garoto. Você não acredita na força, não é? Garoto, eu já percorri esta galáxia de um lado ao outro. Vi muita coisa estranha, mas nunca vi nada que me fizesse acreditar que existe uma força poderosa controlando tudo. Nenhum campo de energia mística controla meu destino. Tudo não passa de truques e bobagens. Eu sugiro que tente de novo, Luke. Desta vez, esqueça sua parte consciente e haja por instinto. Aí na dublagem clássica, o Obi-Wan, quem fazia, Miotti? Obi-Wan é o Isaac Bardavi, que a voz é tão marcante no Obi-Wan, que é a mesma voz na dublagem nova. É o esqueleto, né? É o esqueleto. Wolverine, né? O C-3PO é Orlando Drummond. Na dublagem clássica, né? Na dublagem clássica. Detalhe, na dublagem clássica não é C-3PO, é 3PO. É 3PO. Assim como o R2-D2 é R2-D2, né? Era o Arthur, a gente chamava de Arthur. Até a estrela entrou na onda e lançou o Arthur, aquele robozinho marrom. Eu tinha aquele robozinho. Miotti tinha aquela merda. Na dublagem nova, o C-3PO é o Carl Saido. Quem não sabe, é o Seu Madruga. Seu Madruga, cara. E tá irreconhecível. Darth Vader e Silvio Navas, né, que é o Mu'ha. Na dublagem nova é o Padua Moreira. Que também é muito bom. Quem não conhece o Padua Moreira, tem uma foto dele aí no post que eu tirei quando fui lá na Delarte. E o Grand Moff Tarkin é o Garcia Neto, que é o pai do Garcia Júnior. E o Owen Lars é o Darcy Pedrosa. Quem não sabe o que é Darcy Pedrosa? Nosso querido Lex Luthor. Que faz a voz do Gene Hackman. E o engraçado é que o Darcy Pedrosa fazia o Owen, e na dublagem nova, ele faz o Tarkin. Por que não botou ele no mesmo, né? É só as coisas meio doidas assim na dublagem, né? E vale a gente citar também, só mesmo por uma curiosidade, que na dublagem nova, feita a partir da remasterização, né, pra Delarte, o nosso querido amigo Guilherme Briggs fez a dublagem do Han Solo, e ele conta no Radiofobia 16... Ticlin! Toda a história dessa dublagem, que foi a realização de um sonho, na verdade, pra ele, que infelizmente o Milani já havia falecido, e aí eles tiveram que realmente abrir teste pra essa voz e tal. A opção natural era pro dublador do Harrison Ford, e aí acabou não dando certo e tal, e ele realizou esse sonho de fazer. Então é bacana, porque ele até fala que ele tava muito inseguro fazendo, tava mais emocionado do que profissional e tal, mas eu acho que ficou bacana, assim, a voz do Harrison Ford. Ainda faltou falar dos dois, do Luke e da Leia, da dublagem nova, né, que é o Marcos Jardim e a Vera Miranda. Cansado de uma vida de fuga, sendo procurado em mais de 12 sistemas, lembre-se que a vida passa num parsec. E se você não curtir de vez em quando, ela passa. E você nem vê. Por isso, não deixe de conhecer a cantina do Espaço Porto de Mos Eisley. Você jamais encontrará em sua vida um bando de vilões da pior espécie. Nesse final de semana, teremos a apresentação da incrível banda Figuring Dan and the Model Nodes. Então você já sabe, se estiver procurando um piloto contrabandista ou quiser arrumar uma confusão, venha conhecer a cantina Mos Eisley. Droides não são permitidos. Diferente dos outros filmes, o Star Wars, Uma Nova Esperança, ele só tem duas locações, né, cara? Na verdade, ele só tem uma locação, que é na Tunísia, que é no deserto. Então, é Tatooine, ou tá lá na família do tio Owen, ou tá em Mos Eisley, ou tá no deserto lá na casa do Ben Kenobi. É areia ou estúdio fechado. O único planeta que você acaba vendo, acho que é Dantooine, não, Alderaan, né, se eu não me engano. Alderaan explodiu. Alderaan explode, Dantooine, ela manda o Império pra lá, mas eles só falam que chegaram lá e só tinha uma base abandonada. Aquele planeta onde eles estão é Yavin. Mesmo o planeta Yavin, você só vê galpão, sala de treinamento, sala de controle, né? Em momento nenhum você tá no meio das árvores, que nem nos outros filmes foram aparecer. Então você imagina como é que era pra esses caras. E outra coisa, curiosidade, que lá na Tunísia teve um momento no meio das gravações que nego teve uma infecção intestinal generalizada por conta lá do alimento, do tempero, da água, sei lá do que, mas que nego teve uma cagarreia generalizada naquela porra. Né? A gente achava que era areia, mas era diarreia. Aquele cocô de banta não era efeito especial, né, cara? Teve essa questão da infecção e teve também a questão das tempestades, né? Isso, tempestade de areia destruiu sete pra caralho lá. Eles tiveram que retomar toda aquela parte externa das ocazinhas, né, dos iglu que eles usavam como moradia lá em Tatooine. Parece que destruiu tudo aquilo. É verdade. Fizeram de novo, do zero. Inclusive, o George Lucas quase morreu, cara. Ele teve um princípio de infarto, um piripaque foda, cara. E foi no dia em que ele chegou pra ver como é que tava a edição do filme, e ele dormiu na primeira cena, assim, cara, que caralho, não tem ritmo essa porra. Ele já tava com o prazo estourado, a grana já tava no finzão, já não tinha acabado naquele momento ali, ele já tava ali no finalzinho da espoleta da rabeta. Aí ele vai ver a edição do filme e fala, que bosta, velho. Por tradição, a gente acaba esquecendo de pensar por que que essas coisas existem. Por que que a tradição existe, né? Muitas das vezes tem um motivo real mesmo, importante, né? Diretores de cinema, logo que eles terminam de fazer a parte de captação das imagens, eles dão um intervalo. Às vezes eles tiram umas férias, só depois dessas férias que eles vão pra ilha pra fazer a pós-produção. Justamente pra você perder o sentimento que você tem por uma cena ou aquela lembrança do cansaço. Como deu trabalho pra fazer essa cena. O editor vê, pô, mas essa cena não tá fazendo falta, tem que cortar. Aí o diretor, pra não ficar naquela, pô, mas demorou demorou um mês pra gravar essa porra. Então, pra não ter esse tipo de problema, você dá um espaço. O George Lucas, ele tava tão no talo, que ele terminou de gravar, no dia seguinte ele tava na linha de edição, já fazendo corte. Ele quebrou completamente essa rotina de trabalho que funcionava de uma maneira legal, e porra, não tem quem funcione dessa maneira, né, cara? Além disso tudo, ele não batia com o editor dele, né? O editor, ele queria fazer um filme, toda aquela luta que o George... Aí eu falando George Clooney de novo. Toda a luta... Ô, Bimar, tá numa fixação, hein, bicho? Pois é, bicho. É tesão é esse, cara. Rapaz? Que tesão pois é esse? Cara. Toda a luta que o George Lucas teve até esse momento pra se manter fiel ao que ele acreditava, ao que ele achava que era o que ia funcionar, o editor queria tirar. E aí ele falou, meu irmão, roda. Pum. Vaza. Mandou o cara embora. Pois é, aos 49 do segundo tempo, no acréscimo, ele demite o editor, maluco. Puta aí, cara, não tem casa que aguente, cara. Mas puta que pariu, olha, eu sem noção com quem ele vai trabalhar, velho. O filme é meu. Eu sou o diretor. Não, mas vai ficar assim, bom. Ô, seu filho da puta. Caralho, eu tô falando que o filme é meu. Eu quero que eu quero botar a cena. É loucura também, cara. Tem gente que diz que o lance dele ter pedido os direitos do filme, dele não ter aceitado o salário e tudo mais, tem um fator também pra ele não ter coleira do estúdio, entendeu? Se você fosse entregar o roteiro da maneira como ele tava pro estúdio, aquela porra nunca ia sair, cara. Ia ser mais um daqueles Flash Gordon da vida lá, que o pessoal tava acostumado nos anos 60, 50, sabe? Nunca ia acontecer daquele jeito. Então, ele já sabia que aquilo ali era muita loucura pro estúdio pegar e falar, não, eu não quero isso assim, eu quero isso assado, entendeu? Ah, não, eu acho que, sei lá, falar de império, de rebelião, não sei o que tem. Eles podiam encher o saco com aquilo que eles quisessem. Da maneira como ele fez, Diogo tem toda a propriedade de falar dessa maneira. A gente fala de uma forma, ah, ele foi inteligente pra caralho, porque assim ele garantiu o direito, dedadada. Mas assim, ele assumiu um risco, porque se fosse um fracasso foda, ele tava fudido, né, cara? Acabou a carreira. Acabou. E nisso eu acho foda o George Lucas, cara. Sinceramente, eu não sei se seria um risco que eu assumiria. O cara foi picudo, né, cara? Eu venero o George Lucas por causa disso. Falei, vai, coragem de George Lucas. Daí você sabe que ele não tem c, né, cara? Não, se tem ou tem uma velho, que dá a volta no c dele. Se quem tem c tem medo, ele não tem c, né, cara? Inclusive, aquele pescoço inchado dele é a p*** dele ali. É, caralho. Bateu um pescoço inchado assim na puta que ele pariu. É um pelicano, porra, velho. É um pelicano. É o pelicano. Eu acho que o Star Wars, o episódio 4, o que salva ele é a edição. Porque ele não é bem dirigido. Não, ele é pessimamente dirigido. Né? Não, assim, de qualquer jeito o George Lucas não sabia dirigir nem naquela época. Não, nunca soube, né? Ele tá bem editado, por isso que o filme foi salvo. Além do efeito sonoro e da trilha sonora também. A história é legal, cara, o roteiro... Não, é legal, mas tô falando assim, a direção do filme... É fraca, né? Eu concordo com o Miotti pela voz dele. A voz do Miotti é tão impactante que eu concordo com ele. Independente se ele tá certo ou errado. Eu concordo, Miotti, tô contigo. Miotti, ele fala tão pouco quando ele fala, caralho, momento de sabedoria, vamos ouvi-lo. Não, tem que ser verdade, tem que ser verdade. Ele é tipo Yoda falando, sabe? Presta atenção. O George Lucas, quando chegou na sala de edição, que ele foi ver a luta final da Estrela da Morte, ele falou, cara, tá uma merda, tá sem ritmo, tá sem velocidade, as naves estão tão ruins. Ele mandou o editor embora, contratou outras pessoas e falou, olha, eu vou mostrar pra vocês o que eu quero. Ele foi no arquivo dele e fez uma montagem com cenas antigas de documentários da Segunda Guerra Mundial, de cenas de avião. Os famosos dogfights, né, dos filmes antigos. Exatamente, os dogfights. E aí ele fez uma montagem e falou, olha, segue isso aqui. E os caras pegaram e fizeram exatamente a mesma coisa que ele mostrou pra eles. E aí deu certo, e é o que a gente vê na tela hoje. Copia essa porra aqui, que tá tudo certo, que vai funcionar, entendeu? Mas vambora, vambora. Só copia essa porra. E aí tem tomadas que são exatamente iguais, cara. Mas é exatamente igual, cara. E tu fica, caralho, sério, cara? E porra, é excelente, né, cara? Tem aquele documentário, mais uma vez, o Empire of Dreams, né, cara, que mostra a produção disso. E você chega até a se confundir quais cenas são, né, do Han Solo e o Luke dentro da metralhadora lá da Millennium Falcon e quais são do documentário da Segunda Guerra, né, cara? Dependendo do ângulo, casam. Tu bota a tela dividida, né, e você vê exatamente os mesmos ângulos e a mesma movimentação. E não por acaso tem aquele tipo de, entre aspas, metralhadora dentro da Falcon que é exatamente pra ter o mesmo efeito, né, cara? Aquela rotação, né, no eixo e tal, aquela coisa isso, toda. Isso, parece aqueles B-52. É tipo aquela fortaleza voadora, né? O B-52 que tinha, que era as fortalezas voadoras, igual o Diego falou, que tinha aqueles casulos todos em volta do avião. O avião ficava voando praticamente em linha reta e os caras metralhavam tudo que tinha, né? Foi uma solução boa e prática, né, cara? O negócio é que lá naquele momento, em 1977, quando o filme acabou estreando, ninguém, nem mesmo George Lucas e nem os produtores, poderiam imaginar que houvesse a comoção nacional que houve nos Estados Unidos. No mundo inteiro, na verdade, né? Foi mundial a coisa. E que fosse o sucesso que foi na estreia, né, cara? O lance do Star Wars, é que eu acho que é o mais correto de tudo, né, é ele ser um filme pra criança, né, cara? O George Lucas, ele sempre falou isso, sempre gostei de fazer coisas pra criança. Tá aí a fixação dele pra não, né? Mas o lance da a construção toda do Star Wars é uma construção muito simples até, né, cara? Não... Cansa de falar isso, cara. Plot principal, o roteiro de base do Star Wars é uma história infantil. É o príncipe, a princesa, o cavaleiro negro. É um conto negro. De fadas, né? É um conto de fadas, cara, daquele livrinho de meia dúzia de páginas, daquelas páginas grossas pra criança. É muito simples, não sendo um demérito. Eu acho um mérito uma base de roteiro ser tão simples e se transformar em algo tão grandioso. Inclusive, o próprio início do filme, há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, você tá dando o tom de conto de fada, cara. Há muito tempo atrás. É o Era Uma Vez dele, entendeu? É o Era Uma Vez do Star Wars. Então, assim, naquilo dali você já entende que é fantasia. Há muito tempo. Na verdade, ele é um filme pra família, né, cara? Então, você proporcionou um entretenimento onde a sua família inteira podia ir assistir ao filme. Ela tem um universo riquíssimo que poderia ser explorado em outros assuntos, em bate-papos, em curiosidades, etc. Esse entretenimento, ele não ia durar só aquelas 2 horas que o filme tinha. Como até hoje, né? Exatamente. Anos depois você ia continuar falando. Então, você tem essa comoção. Por quê? Porque tá o pai, a mãe, o filho, a tia, o periquito, o papagaio, todo mundo no cinema, e depois sai dali, vai comer no seu fast food preferido e vai conversar sobre o filme. Pelo menos eu, nos anos 80, era o que eu queria fazer, cara. Eu ia ao cinema, eu ia sair do cinema, eu ia no fast food, pra quê? Pra discutir sobre o filme que eu assisti. O Star Wars, cara, ele é isso. Ele gerou essa necessidade e ele gerou esse conceito. Pra mim, esse é um dos maiores fatores. A genialidade do George Lucas está em querer fazer uma história profunda e o caralho, isso aqui, só que ele sempre pensou, é pra porra da família toda, meu irmão. O primeiro filme que eu vi no cinema foi O Império Contra-Ataca, cara. Essa memória eu tenho muito forte. Eu tinha 9 anos, em 83, e fui com 83 ou 84, não lembro se eu tinha 9 ou 10 anos, mas imagina, cara, o moleque nunca entrou no cinema, de repente você vai pra assistir O Império Contra-Ataca, velho. Eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha visto, só fui ver depois o Star Wars mais pra frente, não sei se foi já na TV, não me lembro. Tive o prazer de ver filmes como Indiana Jones e o Templo da Perdição. Olha, depois, no cinema? Que, no cinema, que já foi depois, né? Uhum. Que já foi em 85, se eu não me engano, né? 83, 85. 4. 84. De 83 pra frente, cara. E aí começou toda aquela série de filmes dos Trapalhões. Exatamente isso que o Diogo tá falando, cara. Você fica deslumbrado com aquela fantasia, você volta pra casa, você discute aquilo com seus amigos que foram também, ou que foram depois, ou se não foram, você incita os caras a irem, pra você poder ter assunto pra discutir. E você vai de novo pra assistir, pra tirar. E você vai ver... Exatamente, cara. E você cria um elo, né, cara? Por exemplo, eu lembro que eu voltava do cinema com meu pai, sempre que a gente ia ver um filme assim, bacana, e tal. Puta, a gente voltava conversando, feliz, tendo momentos ali que eu, sabe, sensações que eu nunca vou esquecer, que são grandes responsáveis por eu gostar tanto de cinema quanto eu gosto, né, cara? E o Star Wars, ele é isso pra muita gente, né, cara? Muita gente tem nele o seu, vamos dizer assim, começo, né? As crianças ali que em 77 tinham, sei lá, 7 anos ali, ou 6 anos de idade e tal, que foram ver aquilo. Ou mesmo os mais velhos, os virgens, como o Calaveira fala, né, cara? Que naquela época já não comia ninguém, né, cara? Pô, não come até hoje. Até hoje estão aí. Hoje estão aí, jogando World of Warcraft. E outra coisa, você tem animais com vida própria, você quer uma coisa mais Êxodo do que isso, né, cara? Isso, é. Você tem o Wookie, que apesar de você não entender o que ele fala, mas você não entende como é que o outro entende os grunhidos dele. Você tem os androides animados, os Stormtroopers, que eu sempre pensei a minha vida inteira, enquanto criança, que os Stormtroopers eram robôs. Eu também sempre achei isso, velho. Eu sempre achei que eles eram robôs, Eu sempre achei que eles eram robôs. Engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, porque o universo de Star Wars, ele sempre foi foi muito distinto entre o que, é robô, o que, é máquina e o que, é gente, né? É, apesar do episódio 2 a gente tem a mão do Luke, etc. Só que, por exemplo, o C-3PO era um humanoide que nitidamente era um robô. Então, pra mim, nunca cogitei, quando criança, de que o Stormtrooper pudesse ser um robô também, entendeu? Porque ele não tem aquele movimento travadinho, sabe? Eu nunca achei que o Trooper era um robô por causa da cena que eles roubam a roupa daqueles dois lá na nave. Ah, é verdade. Olha aí. Não, mas eu nunca parei pra pensar nisso, cara. Agora, o Vader, talvez pela postura dele e tal, a gente sempre... Você já tinha, né, a noção de que era um homem mau, né? Era uma encarnação do mal, né, cara? Na produção do episódio 4, quando eles estavam botando o Chewbacca falando, a gente só ouve os grunhidos, né? Os grunhidos e tal. Mas cada fala dele é uma fala verdadeira no roteiro. Você tem na gravação que as vozes foram colocadas depois, mas quando o ator que tá fazendo lá fala, ele não gruda, não faz... Não é ele que coloca isso, não é ele que faz ao vivo. Ele simplesmente repete uma linha de texto. Assim como no R2-D2. Pro Han Solo, quando tá conversando com o Chewbacca, poder responder dentro de um contexto da parada. Mentira que o cara dentro da roupa do Chewbacca respondia, velho. É, ele fala, ele fala de verdade, é uma fala pronta. Cara, e nunca botaram isso num DVD em Blu-ray, velho? Pô, tem documentário isso, cara. Tem o Peter Mayhew falando durante a produção, sim. Caralho, que foda, cara. Não sabia disso, não. Pra dar deixa pro outro poder falar, né? E pra ter o ritmo, né, cara? Pra você poder seguir a parada. Então era muito interessante que, avançando um pouco no tempo, mas quando os atores foram ver o filme, ou foram ver as coisas mais prontas, que entraram as vozes, cara, que entraram os barulhos, as paradas, os atores choravam no cinema, cara, de arrepiados e de emocionados com aquela porra toda. Não era a experiência que eles tiveram, era outra coisa, né, cara? O produto era outro, né, cara? Dentro disso que você tá falando, Diogo, tem a voz do Darth Vader, cara. Porque o Darth Vader é o seguinte, ele foi interpretado o corpo por um ator chamado David Prowse, que não era ator de verdade, cara. Ele era um fisiculturista, né? Ele era um cara grande, forte, que tinha uma voz, cara, de taquara rachada inacreditável. Era uma voz fina demais pra personalidade do Vader, né, cara? Não só fina, como ele, o cara tinha sotaque. Ele era meio caipirão, assim. Imagina o Hugo Soares falando igual o Darth Vader. É a mesma coisa. Porra, eu sou seu pai, porra! Tu é doido, Luke? Tu vai se matar? Luke, eu sou seu pai, Luke. Eu sou seu pai. Luke, você tá pegando tua irmã? Onde estão os planos da Estrela da Morte? Aonde está o meu headphone? Não é fone de ouvido, é headphone. Não é fone de ouvido. Ou vai dizer que essa porra na tua cabeça aí é cabelo. Caralho, mas o engraçado é que o David Prowse tinha essa voz e ele falava na cena, ele tá ali falando com a voz dele. Todo mundo fala, caralho, isso vai ficar uma merda. Como é que um cara desse tamanho... Não vai funcionar essa merda, né, cara? E aí contrataram o James Earl Jones, que é a voz, né? O cara é a voz. Que sensualidade e que ele tem, porra, naquela voz, né? Puta, velho, que pariu, né? Fez a voz do Darth Vader ser o que é até hoje, né? E aí entra, né? O único cara que consegue falar e respirar ao mesmo tempo, então, é o James Earl Jones, né, cara? James Earl Jones. Exato. Só pra deixar claro pra nego que é chato, eu sei que depois o barulho de foi colocado depois. Bancária. Oh, cacete. Eu sei, tio, e eu sei, eu não devia ter ido ontem à última chance lá em Marte. Mas aquela vagaranha de três peitos me hipnotiza, cara, de um jeito. Ontem eu ainda consegui um serviço duplo com a Tambelina. É, pô, ela mesma, a Anã. Ih, tio, nem te conto. Ela faz a chupeta transversal invertida, que é... Cara, eu não sei se ela se incomoda em atender caras com a virilha peluda. Mas imagino que deve ser meio chato pra ela, né? Não tô zoando, pô. Além do mais, você não devia pensar nisso. Você tem família, ou sua mistura de Golden Retriever com orangotango? Você esqueceu que deixou mulher e filho lá em Caxique? Usou o velho argumento de dizer que ia comprar cigarro, voltava logo... De nada, tio. Eu te ensinei esse e vou te ensinar outros tantos. Inclusive, olha só, quando uma mulher disser que te ama, sempre responda, eu sei, é batata, cara. Elas ficam molhadinhas e tu não se compromete. Ih, cara, já usei várias vezes isso. Ah, lá vem você de novo reclamando. Chewie, eu sei que eu não devia ficar gastando nosso dinheiro com essas bobagens, mas é mais forte que eu. Não é culpa minha que não aparece nenhum trabalho. Peraí, eu perdi aquela entrega do carregamento de relógios falsos? Eu? Pelo que eu me lembro, o cliente disse que não topava o serviço porque meu companheiro era uma mistura de um alpaca tagarela com um tamanduá bandeira peludo gigante. Ah, não chora, Chewie, vai. Eu não falei por mal. Que esse lance de viver sem grana tá difícil, cara. É muita pressão. O diabo tá no meu pescoço. Eu não sei mais o que fazer. Ah, eu já não tentei esse papinho. Não adianta mais falar que a Falcão Millennium faz o caminho do Kessel em 12 parsecs. Todo mundo hoje sabe que parsecs é uma medida de espaço, não de tempo. Até o estúpido do diabo sabe. Vai, tá bom. Não adianta ficar reclamando. Me faz um favor. Vai dar uma volta na cantina, vê se arruma algum otário aí pra gente. De preferência alguém que não esteja com cara de desespero, tá? Ah, Chewie! Tenta não arrumar nenhum velho pra cliente também. Nem ninguém que acredite nessa força, tá? Eu tô de saco cheio desse Zé Povinho. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês são um grande público. Lembrando que nós somos a banda Molusco Molenga e estamos aqui todas as quintas, tá bom? E agora vamos tocar mais um pouquinho do nosso maior sucesso pra vocês. Guerra nas Estrelas, episódio 4, Nova Esperança, teve uma bilheteria mundial de 775 milhões. Isso só da primeira vez que ele saiu, tá? E já falamos que o orçamento foi de 11 milhões. Não, total não, isso aí? Desde a última vez que passou agora, não? Não. Certeza? Certeza. Miotti, as pessoas iam no cinema ver Star Wars. Você sabe, meu, se naquela época tinha não, 50. Não, sei, porque eu achei que isso aí era o total até desse último lançamento. Não, não, isso era 50, você se lembra. Não, o Star Wars já bateu mais de 1 bilhão já. Agora, 775 milhões dá o quê? Mais de 70 vezes o investimento? É, 700% de 700% de lucro. Não, sabe por que eu tô achando que isso aí é o total mesmo do episódio 4? Porque é o episódio 1 que passou de 1 bilhão. Miotti, eu tô te falando que não é, velho. Não, então tá, porque no IMDb não tá falando, não, só fala que é 775. Eu abri a bilheteria completa, cara. Tem todas as datas aí que foi da reedição, tem tudo aí, velho. Inclusive, eu vou abrir o IMDb agora e vou editar, botar um dólar. Esse episódio 4 teve indicações para Oscar e venceu vários. Ele venceu 6 Oscars, incluindo direção de arte, desenho de figurino, né, o design, né, de figurino, edição, olha aí, o George Lucas entrou e deu certo, melhor som, um Oscar especial pro Ben Burtt pelos efeitos sonoros. Porque até aquela época não tinha Oscars de efeitos sonoros. É meu preferido, cara. Essa coisa da sonoplastia, de você criar os efeitos, isso é muito foda. Ben Burtt, ele criou vários dos sons de Star Wars por acidente. Um emblemático deles é o tiro de laser das pistolas, dos blasters. Tem uma história engraçada que ele foi sair com a família no final de semana, passou perto de uma torre de... alta tensão. E aí ele deu um tapinha assim... com uma barrinha de ferro que ele tava no bolso, sei lá, uma chave de fenda, qualquer coisa, uma chave do carro, talvez. Deu um tapinha num cabo de aço que tava esticado e na hora fez o som do blaster, né? Pium! Aí ele, olha aí, pronto. Foi lá, voltou em casa, pegou o negócio e gravou. O sabre de luz, ele fez com uma cumbuca virada de cabeça pra baixo e um barbeador elétrico. dentro dela. Olha. Aí ficava uom, uom, uom. Cara, animal. Eu acho muito foda. Impressionante, cara. Ainda foi indicado o Alec Guinness como melhor ator coadjuvante, George Lucas como melhor diretor, chupa essa. Melhor roteiro também ia ser indicado George Lucas e o melhor filme produtor Gary Kurt. Esses Oscars não foi vencedor. Mais um Oscar que eu acho que a gente tem que parar aqui, fazer uma reverência inacreditável. Concepto. É ao nosso querido John Williams, que ganhou a melhor música. Com certeza. Que é o tema principal do Star Wars, que puta que me pariu, toca aí, miote. Coisa que o George Lucas se vendeu do começo, que ele não teve esse pensamento de vou fazer pensando no meu filme, no meu sucesso, vai ser minha arte, essa é minha arte, foi o John Williams. Pra mim era a única certeza que o Star Wars teria, era essa. Eles foram no mercado e viram assim, o que que tem de melhor no mercado? John Williams. Pega esse cara aí, pronto. Solta esse maluco no programa. E era, pra mim era certo. Foi o Spielberg que apresentou pra ele. Pois é. E não tinha dúvida, cara. O John Williams era certeza. Você vai botar o cara, é igual a dublagem. Eu tenho muito isso na minha cabeça, não sei se é a realidade. Se você tem um filme merda, você bota a dublagem em cima, o filme, ele fica excelente. Filme de sessão da tarde, pra mim, ele só é excelente porque tem dublagem. Porque se não tiver dublagem, isso é uma merda, cara. Muitos deles são horríveis. Muitos deles são horríveis. Ganha só os dubladores, então, puta. Mas o tema principal do Star Wars, cara, é emblemático. Hoje você bota pra tocar, você sabe, todo mundo sabe o que que é. É inacreditável, né, cara? O John Williams, eu não vou falar de novo, já dei um recado pro John Williams no programa que a gente gravou do Super-Homem lá em 1800 e lá vai bolinha. Diogo Braga provavelmente não sabe, eu sou a bitch do John Williams, ele pode me comer a hora que ele quiser. Você chuparia ele e toitaria depois. Não, chupar é pra viado, ele dá é o c*** mesmo. Eu dou e já falei isso, falei em inglês, porque se um dia ele escutar o programa, ele vai entender, e ele pode me chamar a qualquer hora, porque se ele precisar, eu estarei lá pra ele. John Williams mandou uma foto de ursão pra ele, assim, sabe, ursão. Eu estarei lá pra ele. Você falou que daria o c*** pro John Williams? Total, velho. Então não é I'm a bitch forever, I'm a bitch forever. Forever. Mas a trilha sonora do Star Wars é inacreditável, não só o tema principal, mas também vários outros momentos da trilha sonora inteira, né? Um é o tema da Leia, que ele é tocado muito pouco no filme. É verdade. O CD original do Star Wars tem o tema todo, que é muito lindo. É muito, porra, é foda essa música. Lembrando, Miotti, canta um pedacinho pra gente. Nossa. Melhor tocar, põe na edição. Eu vou tocar e você escuta o programa. Não, canta, Miotti. Por cantando, você traz mais aquela coisa, né? Aquela emoção. Uhum. Você traz cliques pela bizarrice. E o outro tema é o tema da força, que esse pra mim é o melhor tema de Star Wars. É, o tema da força é foda. Ele toca a primeira vez na hora que o Luke faz uma discussão com o Chewie, né? Sai da casa e olha os dois sóis. Que aquilo ali é foda. Música. Não tem nenhuma vez que eu assista essa cena e eu não fique emocionado, com certeza, arrepiado por conta da música, cara. Fiquei tumecido. Fico. Eu ficava, mas o Family Guy estragou essa porra pra mim, velho. Eles fazem a sacanagem também com essa cena, que é o gordinho, é o Luke, né? Aí ele tá vendo o pôr do sol, aí começa a tocar. Aí ele olha pra tela e fala assim: senhoras e senhores, John Williams! Aí tá o John Williams no meio do deserto, velho, com a Orquestra Sinfônica de Londres. Não tem como levar aquela porra a sério mais, cara. Aí depois matam a tia Beru e o tio Owen, e ele: tia Beru, tio Owen, John Williams! Aí tá o John Williams morto. Morto, velho. Os Stormtroopers mataram ele. O tema também toca nessa hora, só que de um jeito mais sinistro. É verdade. Final. O final é foda, cara. O final é o tema da força, só que em marcha. Fanfarra. Fanfarra, isso. Puta que pariu. O tema da força na fanfarra consegue ser melhor do que ele light, né, velho? É o meu preferido, é melhor, cara, do que a marcha nupcial. Cara, que eu não pensei nisso, mas esse podia ter sido a música que tocasse quando falava assim: eu lhes declaro marido e mulher. Tan, taran, tan, taran, puta, perdi a oportunidade, acho que vou ter que casar de novo. Pera aí que eu vou separar da minha esposa ali e já volto. Amor, vamos divorciar? Pra quê? Caso... Não, mas eu caso com ela amanhã de novo e a gente toca essa música. Mas outra coisa que a gente tem que falar aqui é de Mos Eisley Cantina, cara. Banda da Cantina, banda de uma música só, puta que pariu. Não, duas músicas, né? Duas só músicas. Só com duas músicas, na verdade, só com duas. Tá, duas músicas, uma é praticamente igual a outra, não, né? Mas tudo uma bem. É... E a outra? São duas músicas totalmente diferentes. O que não muda é o tananã. Isso, pois é. Mas, cara, é muito legal, né, cara? Ele te transporta pra um lugar bizarro, né, cara? Assim, você entra numa cantina, num mundo alienígena, e tem uma banda de moluscos escrotos tocando instrumentos esquisitos e uma música alegrinha, né, cara? É engraçado porque ali, naquele momento, você juntou toda a fauna de Star Wars, naquele set, né? Exato, exatamente. Isso, é. Então, a possibilidade daquele set, daquele take, né, daquela cena toda ali, ficar a mais escrota de todo o filme, era gigantesca. Tanto que o próprio George Clooney de novo. Mas ô tesão, bicho! Caralho, é mesmo. Que tesão, velho! Tá encruado, tesão. O cara é bonitão, porra. Fazer o quê? Tanto que o próprio George Lucas, cara, primeira versão dessa cena, ele quase vomitou, cara. Tem um take lá que ele mostra num documentário, não sei qual era. Tem um grilo gigante, cara. Puta que pariu, cara. É mesmo. O nego foi porra, exagerando, um né, cara? Nego foi... Porra, né, cara? Aí foi pro caralho. Aí ele olhou. Nessa cena, o nego falou assim: vamos ver até onde dá pra gente ir. Música. eu fico impressionado, uma coisa que não reparam, só reconhecem o Han Solo por ele ser um canastrão e etc, etc. Agora, o Han Solo é um dos personagens mais inteligentes do universo Star Wars. Ele deve falar perto de 1 milhão de línguas. Ele se comunica com todo filho da puta que tem, que aparece ali. Pra mim, o Han Solo, ele paga de que tá entendendo. Ninguém naquela currutela, como diz o Brunão, entendia porra nenhuma que aquele bicho tá falando. Aí chegava o Chewbacca e fazia assim: rapaz, eu já falei que a nave tá funcionando. Porra nenhuma que o bicho tá falando isso, velho. Ele tá falando nada disso. Ele tá falando outra coisa. Ele tá falando assim: velho, peguei o Luke comendo a Leia, velho. O Luke é a irmã dele. A Leia é a irmã dele. Aí o bicho: não, é o núcleo de força. Tá, porra, ninguém tava entendendo. Entendo, velho. A verdade é do Han Solo. Sacou? Igual o bicho. Bring me the solo. E aí, ó, falou pra levar o solo. Não é uma mentira. Não levou porra nenhuma, velho. Ó, oh, conversinha esse Han Solo. Ó, a prova máxima de que o Han Solo é poliglota, é mega inteligente, fala todas as línguas, é quando ele vira pro C-3PO e fala assim: para de enrolar, vai lá e pergunta pra nave onde é que tá o problema. Você é muito vagabundo, vai, né, velho? Você tá aí fazendo o quê? Deixa de ser vagabundo. Vai lá, pergunta pra nave onde é que tá o problema. Vai lá, conversa com ela. Porra, o cara conversa com a nave, mano. Han Solo, nos dias contemporâneos, ele é doente. Nego ia virar e falar assim: vai no médico. Ele: não, vou aqui no Google ver o que eu tenho. Tem uma pose engraçada na hora que ele tá conversando com o Obi-Wan e com o Luke. Ele tá falando com as porra toda e o Chewbacca tá olhando com a cara pra ele assim de: para de mentir, porra. A cara do Chewbacca assim é o seguinte: é olhando pro nada com o pescocinho torto pra direita, assim, né? Não, mas uma coisa que eu acho escroto do Chewbacca é o seguinte: Chewbacca é outro filho da puta, porque eles estão dentro da nave, estão passeando no hiperespaço, e o Luke tá lá treinando, não sei o quê, aí o Obi-Wan fala: olha, a força, não sei o quê, ela não está ao nosso redor, não sei o quê, ela controla, não sei o quê, caralho, e tal, e o Han Solo fala: porra, a força é o caralho, o que importa é um blaster, não sei o quê. É um trabuco, né? É. E aí, cara, porra, o Chewbacca já viveu. Ele tava lá junto com o Yoda, velho. Lá no episódio 3, o bicho tá lá com o Yoda. Ele podia ter falado: ô, Han, respeita que a força porque é foda, porque ele não entendia porra nenhuma que o Chewbacca falava, velho. O Chewbacca virava fazendo gargalha e já falava assim: meu irmão, o baixinho verde é porrador pra caralho. Vamos pegar ele que ele termina essa merda na hora. O Darth Vader já tá, meu irmão. O Darth Vader tá sem fazer atualização no, cara, no iOS. Pera um pouquinho, tem pera uns um pouquinho. Três filmes. Pera um pouquinho só, pera um pouquinho só. Você acabou de explodir a minha cabeça aqui, cara. O quê? Não, o Chewbacca, ele é um animal irracional não domesticado, cara. Porque se ele fosse inteligente, velho, a hora que ele encontrou com Obi-Wan Kenobi, ele ia falar: ei, velho, beleza? Porra, desde as guerras clônicas, hein? Porra, não, mas ele falou, cara! Ninguém entende, ele falou, ninguém entendeu. Traduzindo, ele. Caralho, Obi-Wan, você sobreviveu! Ninguém entendia o coitado do Chewbacca, velho! Agora vamos lá, furos. A hora que o Obi-Wan Kenobi viu aqueles dois androides juntos, por que que ele não deu um tapa na testa e fez assim: puta, fudeu de novo esses dois, velho? A explicação é muito simples, cara. O cara tá 30 anos, 30 anos não, tá 20 e poucos anos, sozinho, numa casa, no meio de uma pedra, onde ele não tem nada perto. Impossível! No final do episódio 3, eles apagam a memória do droide de protocolo, que é o C-3PO. E não apagam a memória do R2. E o R2, na Guerras Clônicas, você vê no Clone Wars, ele era companheiro inseparável do Obi-Wan e do Anakin, cara. Nunca que o Obi-Wan ia esquecer daquele androide, cara. E sabe por quê? Porque ele trabalhou no sol pra caralho, né? Ele tá velho. Ele envelheceu em 20 anos, ele envelheceu 60. E olha, cara, só, quem levava o R2-D2 era o Anakin. O Obi-Wan levava um vermelhinho, que era vagabundo. Mas, não, mas tudo bem, mas eles já participaram de missões de resgate do R2 várias vezes, cara. Não, e outra coisa, ninguém jamais esqueceria da chatice do C-3PO, porra. Mas aí que tá, cara, olha só o lance. O C-3PO é um modelo de robô de linha. No início do filme 1, do filme 4, quando eles estão andando na nave lá de fuga e tal, tem o R2-D2 primeiro, o C-3PO, e logo atrás tem um modelo exatamente igual ao C-3PO. Ou seja, para dizer o quê? Que aquilo ali são modelos normais. Qualquer pessoa pode ter. Na própria venda lá do povo da areia, tem um modelo que é quase que igual ao R2-D2. Então você olhar pra um droide azul não significa que seja o mesmo, né? Não, peraí. Vocês estão querendo justificar as mentiras do Obi-Wan, velho? Puta que pariu, o maior mentiroso da galáxia. Mente mais do que o Lando Calrissian, velho. Velho, olha só esse cara. Ele na hora que ele viu o C3PO, ele reconheceu. Lógico. Ele só ficou fazendo joguinho de que não. Sim. Não. Eu não ele sei ficou o que na vocês dele, falando. Ele falou, velho, eu tô aqui no deserto, de boa. Porra, tô comendo calango, tô puxando o doisinho ali. Não vou me meter nessa porra. Ah, você é o Obi-Wan Kenobi? Isso. Hein? Bem Kenobi! Não, não sou eu, não. Até porque Tatooine, Kenobi é tipo Silva. Todo mundo chama Kenobi. É, exatamente, isso. Eu já falei isso agora. É tipo, qual é o seu nome? Bem Kenobi, o seu Obi-Wan Kenobi, o seu Rodrigo Kenobi, e o seu Diogo Kenobi. Vocês estão conversando sobre a inteligência dos robôs, vocês estão esquecendo o mais estúpido de toda a galáxia, que é o Skywalker, velho, que é o Luke. O Luke, a mulher fala assim, Ben Kenobi, preciso de sua ajuda. Não, Obi-Wan Kenobi, preciso de sua ajuda. Obi-Wan Kenobi, eu conheço um Ben Kenobi, será que é o mesmo? Não! Não, filha da puta! Não! É o rabo da tua tia, aquela vaca, que dá pro deserto inteiro, que eu sei. Calaveira, o pior não é isso, cara. O pior é o apelido que o Obi-Wan Kenobi... É porque, assim, é inacreditável. Como é que um cara que quer se esconder... Ele se chama Obi-Wan Kenobi. Não tem esse nome em lugar nenhum do mundo, né? Da galáxia. Não tem. Aí ele chega no lugar. Não, peraí que eu vou me esconder. Eu tenho que arrumar um outro nome. Ao invés dele se chamar Diogo Braga, ele vai se chamar Ben Kenobi. Aí é legal que quando fala assim, esses androides, esse baixinho aqui, ele diz que ele pertence a um tal de Obi-Wan Kenobi. Você conhece? Aí o Obi-Wan olha com aquela cara de fudeu e fala assim, esse é um nome que eu não ouço há muito tempo. Isso. Eu não lembro de ter tido um robô que nem esse. É um parente seu, não sou eu. Mas eu não lembro de ter tido um robô. Ó, mentira. Mentira, filha da puta. Por quê? Porque ele tá querendo deschavar a parada, velho. Ele não quer que o Luke descubra que o pai dele é o Darth Vader e tal, não sei o quê. Aquela porra toda. Então, quer convencer o Luke a se juntar a ele. Isso, mas aí ele inventa, ele lembra. Ah, mas apagaram a memória desses robôs. Eles não vão lembrar de mim nem fudendo, entendeu? E aí, cara, ele inventa, começa a inventar as paradas. Outra, velho, ele tá velho, tá gagá, cara. Não, mas o R2 lembra. Na hora que aparece, o R2 fica lá todo pulando, saltitando. Todo felizinho. Acontece com o R2 a mesma coisa que acontece com o Chewbacca. Isso, velho. Os dois olham um pro outro, o outro olha pro um, o outro olha pro outro. Aí o Chewbacca fala... Aí o R2 responde. E ele quis dizer, olha, não é o Obi-Wan Kenobi? Aí o R2... Ele responde, sim, é ele. Aí, a hora que vira pra ele, ninguém entende porra nenhuma, cara. Como deve ser uma conversa do Chewbacca com o R2... Na hora que tá jogando xadrez. Lembrando os velhos tempos e coisas que eles querem contar pra todo mundo, mas ninguém entende o que eles estão falando, cara. Justamente, é um frustrado. O R2 ia falar a mesma coisa, cara. R2 é outro frustrado, ele fica... Aí deu, caralho, Obi-Wan, é o Obi-Wan, esse aqui, Obi-Wan. Aí o Obi-Wan, não sei que esse ET aqui baixinho, não sei quem é ele. Não, mas você já reparou que todo mundo entende o que o R2-D2 fala, cara? Nego finge, velho. Todo mundo tem vergonha de dizer que não estudou lá na época aula de português galáctica. Quando o Luke tá voando, o R2 vira e faz só o barulhinho. Ele devia estar falando assim, velho, vamos na Estrela da Morte que não tem ninguém naquela porra agora. Tá todo mundo na festa de fim de ano. Aí o Luke, sim, vamos ver o Yoda, né? Lá no planeta floresta. Aí o baixinho lá atrás, não, filha da puta! Não, porra, vamos acabar com essa merda. Aí ninguém entendia nada, cara. O problema é esse. Não, aí a resposta do Luke, sabe qual é? Ele, então tira do piloto automático aí essa porra. É verdade. Aí qual é a resposta do R2? Não tem piloto automático, velho! A prova definitiva de que o Chewbacca era analfabeto. Nem pra pegar um papelzinho, uma caneta e escrever eu conheço este merda, né, cara? É, cara, imagina que tronco ia ser, velho. Eu conheço esse filho da puta, tem uns 20 anos já. O bicho vira e faz... O que é o Porks, cara? Boa, velho. Porks é um absurdo. Você sabe que durante anos eu acho que talvez pelo SOS, ter o Louco Solto no Espaço. Que é excelente. Spaceballs, né? Sempre que aparece o Porks, quando eu tô revendo o Star Wars, episódio 4, eu imagino que o Porks vai tá com um balde de fried chicken na mão, assim, comendo. Eu imagino ele, em vez de pilotar, ele tá com uma mão com um balde de Kentucky Fried Chicken e com a outra mão comendo Porks, vermelho 2, para vermelho. A explicação do Porkins é o seguinte, cara, a aliança não tinha muito o que escolher, né, cara? Neguinho falava assim, juntava aquela ruma de gente, falava assim, aí galera, quem é que sabe pilotar uma nave? Aí meia dúzia levantou a mão, um deles era o Porkins. Aí o Miguel falou, pô, beleza, vai ter que ser esse gordo mesmo. Manda fazer uma pence no macacão, né, cara? Alarga o cinto de segurança. Manda passar banha de porco na beirada da nave, que ele vai escorregando pra dentro. Bota mais umas três turbinas na nave pra ver se levanta voo. E vamos com isso, velho. Só tem tu, vai tu mesmo, cara. Isso aí é verdade. Vocês sabiam que o porco, ele fala que foi atingido, ele não foi atingido. A nave não aguentou o peso dele, velho. A nave foi chegando, ele... Foi atingido, ele... Como atingido se a gente não chegou ainda, não tem nenhum inimigo ali? Eu fui atingido! Eu tô caindo porque eu fui atingido. A rainha da pintura, sabe? Box, levanta! Eu fui atingido! Box, não tem ninguém aqui, velho! Eu fui atingido! Bum, explodiu! Inclusive, a nave dele veio na banguela, cara. A nave dele veio... Vai tocar o nosso mais novo sucesso, que já tá em primeiro lugar na Jovem Nabu FM, a rádio preferida da nação Gungan. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Ai, cacete, eu sempre achei que essa música era mesmo da nação Gungan. Filhas da mãe. Ah, é? Você achou cliente? Vamos ver. E aí, mano, beleza? O que você tem pra nós? Mano? De que planeta você é? Deixa pra lá. Meu nome é Luke. Eu e meu amigo, aquele senhor ali do balcão, precisamos de um transporte para a Estrela Pantanal. Eu sou o Han Solo. E pelo que vejo, tu gosta de uma Juma peludinha, né, safadinho? Não, droga, não é isso. Precisamos apenas ir, ok? Pagamos o seu preço. E o seu amigo ali? Ele é inofensivo. Ah! Bom, não tão inofensivo assim. Porra, tio, e o que, que eu te falei a respeito de gente que carrega sabre de luz? Tá, tamo precisando da grana minha. Vamos sair daqui, garoto. E traz seu velhote também. Carai, velho! Isso aí não é nave espacial coisa nenhuma! É uma Kombi 71 sem manutenção! Ô, garoto, tenha mais respeito. Quem são vocês? Um humano? Um velhote? Mistura de bezerro desmamado com um condor peludo dos Andes? E um garoto com mãos peludas de tanto brincar sozinho neste planeta desprovido de mulheres? Ah, agora me lembrei por que eu saí daqui. Se bem que, depois que o Obi-Wan Kenobi me queimou, nada funciona em mim mesmo. Meu nome é Skywalker. Luke Skywalker. E o meu nome é Bond. James Bond. Não existem mais Skywalkers no universo, garoto. Como é que você sabe? Ah, merda, agora não é hora pra conversar. Han, vamos embora, rápido! A força estava presente naquele garoto. Agora só vamos saber disso no episódio 5 e meio. Ô, seu Nanquim, olha só quanto pelo soltou aquela mistura de anta com bisão tibetano. Tio, vou ter que limpar tudo isso aqui? Han, acho que tem uma nave vindo em direção contrária, em desabalada carreira. Alô, alô, alô, alô, você que tá aí no sentido contrário? Isso aqui é contramão, seu idiota. Ah, aí nós vamos bater, nós vamos bater! Cala a boca, seu traveco. Tá vendo que eu tô tentando salvar a gente? Princesa, acho que nós vamos bater. Isso é impossível. Bater no espaço e ainda sobreviver? Agradeço ao seu criador, o grande G. Lucas, já que ele distorceu todas as leis de um bom roteiro. Olha só o que você fez, seu cabeça de bagre. Eu? Nós estávamos fugindo de um tal de Darth Vader, conhece, o mocinho atrapalhado? Eu também tô fugindo dessa praga. Vamos fazer o seguinte, sua nave tá melhor do que a minha. Vamos embora daqui e você me deixa na primeira esquina galáctica, valeu? Não dá tempo pra discutir, vamos embora. E quem é a sua amiga? Ah, essa é a Valesca, minha empregada, cabeleireira, serva e escrava de todas as horas. Nossa, muito prazer, hein? E assim eles montaram na Falcão Milênio e saíram atropelando tudo e todos pelo caminho. Há indícios de que o jovem Luke Skywalker teria montado outra coisa também, mas não temos certeza de que isso possa ser publicado livremente. A princesa Leia escapou das garras do famigerado Lord Vader com a ajuda de Han Solo e... aquela mistura de ornitorrinco com gambá da Tasmânia? Lord Vader saiu em perseguição, não sem antes matar mais alguns membros do Povo da Areia, já que ele estava em Tatooine mesmo e não ia perder a viagem. E se você quiser, poderá ouvir a continuação deste magnífico audiodrama no episódio 5,5... ou não. Com o roteiro de Bruno Laganá e Lucas Amura, participaram deste audiodrama Jeff Alan Santos como Darth Vader, Bruno Laganá como Han Solo, Mário Jorge Andrade como Luke Skywalker, Rodrigo Silveira como Dona Rosalita, Lucas Amura como narrador, Mônica Rossi como Princesa Leia, Diogo Braga como Soldado Imperial, Leonardo Miotti como Soldado Rebelde, Léo Lopes como Tocador da Banda e Alexandre Nerdmaster como Valesca. A todos nosso agradecimento. Olha só, internet, isso é com a mais alta das honras e prazer que nós recebemos esses dois amigos do peito do Jurassicast. O Diogo não, porque o Diogo é um vendido, caralho, mas tá aqui por só. Eu tô por... mamando o seu peito esquerdo, tá? Delícia. Olha só, Internéticos, está conosco aqui o Diogo Braga, lá do MRG. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem, é um prazer, vou falar com a voz do porra nenhuma. É, tem que falar a frase, né? Eu digo que... Não tem não. Não? Não, a gente não usa essas coisas, não. Tô brincando, não. Vai lá, tô brincando. Tô brincando, cara. Porra, caralho, agora... Tinha que falar assim, diretamente de Brasília. Ah, é? Vira Braguinha! Caralho, esqueci a porra da frase. Peraí. E o Darth Vader é o único cara que eu conheço que consegue respirar e falar ao mesmo tempo. É verdade. Antes tivesse esquecido a frase, hein? Foi pra isso que você pediu essa meia hora, velho? Pra pensar nisso aí? Tu consegue respirar e falar ao mesmo tempo? Respirar? Não. E o pior não é isso, é respirar de maneira asmática. Né? Porque não é só respirar, é... Caralho, bicho, tá gozando. Caraca. Internéticos, também queremos dizer que temos a mais alta honra de receber de volta no Jurassicast o nosso querido irmão, padrinho, acho que posso falar assim, né? Sempre deu uma força do caralho. Não sei porquê, porque essa porra é uma merda. Eu não sei nem porque vocês escutam. Mas enfim. Posso fazer uma pergunta antes de você apresentar? Pode? Pode? Me defina força do caralho. Em que contexto foi? Força do caralho? É. Foi por trás, ele gostou. Tu já viu? Tu já ficou assim, 2 meses sem? Não, olha só. Um ponto. Você falou, um cara que sempre deu uma força do caralho. Não, então, a força do caralho, você vai entender. Você ficar 2 meses sem. Você vai ver a força do caralho, velho. Isso não desce. Mas não desce nem por um caralho. Meu Lopes, meu querido, seja bem-vindo de volta ao Jurassic Cast. Olá, saudações vocês que são malucos o suficiente pra me chamar de novo. E se eu pudesse, eu cortaria a língua do Calaveira com uma arma elegante para tempos mais civilizados. Mas... e cortava e colava essa merda no c*** dele, né, velho? Mas eu não posso. Então, enquanto isso, eu fico pendurado na teta que sobrou na outra. Que Diogo tá, numa... Eu fico mordendo os mamilos dele na outra teta. Cara, eu fico viado. Imaginando, eu fico imaginando a galera que tá escutando isso, tipo, imaginando a cena. Diogo Braga em meu seio esquerdo e Léo Lopes no meu seio direito. Caralho, velho. Desenho, por favor, pra quem... Ilustrações, por favor. Vai, você já sabe qual é a próxima capa do Maciel, né? Leonardo Maciel, por favor. Se rolar um desenho desse, eu faço uma camisa e vou andar na rua com essa camisa. Eu também. Tem que fazer o Calaveira de Padmé e eu e o Didi, um de Luke e outro de Leia, mamando em cada teta. Assim. Caralho, velho. Eu achei uma foto aqui da Denise Milani. Eu não imagino que seja a esposa dele. Mas, quem sabe, não é alguém da família? Eu vou compartilhar com vocês porque eu acho que vale a pena. Aí, Didi. É a esposa dele. É a esposa dele. Entendeu por que ele morreu? Aí. Queremos agradecer muito ao Diogo e ao Léo Lopes, meus queridos. Vou começar primeiro com as donzelas. Diogo, onde que o pessoal pode te encontrar? Pode encontrar em Brasília, que eu moro em Brasília. Tá gostoso assim, velho, que não faz nem mais... É, mas também meia dúzia que escuta essa merda. Vai fazer o quê? Já deve todo mundo escutar lá, né? Onde é que as pessoas te encontram? Onde você é, meu filho? Qual o site? O que você vai na vida? Paguei aqui a pauta, mal. Não, eu tô falando porque outro dia a gente foi num evento em comum. Sim. E aí me disseram que vocês estavam dominando o Brasil. Não. Aí eu queria falar quanto eu me Brasil. Vocês, né? Você falou isso pro cara. Eu não. Vocês falaram isso aí. Eu só tô falando que eu tô. Vocês falaram caralho, mas foi ele, os caras. Porra, como é que o MRZ vai fazer um evento aqui, ele comendo pra se livrar dos nerds? Ele falou, não, aqui é brasileira do Jurassic Cast. Eu não sei, não. Aí igual. Mas porra, é o jardim de vocês. Aqui quem manda é vocês, eu sou convidado, porra. Mas eu sou o Diogo Braga, eu fico lá eventualmente no... Eventualmente não, porra, eu trabalho lá, caralho. No Matando Robô Gigante. Eventualmente, quando não tem desculpa, né? Não vou gravar. Que é um site de puro entretenimento, sem nenhum conteúdo. E você vai pra lá quando você não tiver nada mais interessante pra ver aqui no Jurassic Cast ou no Radiofobia. Olha aí. Que generosidade. Jabá bom é esse. Meu querido Léo Lopes, onde é que os ouvintes do Jurassic Cast, se é que tem algum que não sabe onde você está, onde você está, mas onde é que os ouvintes do Jurassic Cast podem te encontrar? Ah, tem, com certeza. Hoje o Jurassic Cast já se consolida como um dos maiores pilares podcastais brasileiros, por que não do mundo? E o Radiofobia é lá, cara, radiofobia.com.br, um pequeno sítio onde semanalmente temos atualizações de arquivos de humor, agora uma vez por mês tem arquivos da dublagem do nosso querido Almir Marques. Muito legal, viu, cara? Entrevistas com os dubladores aí de 10 anos atrás e tal, que ele fazia na rádio, agora tá lá com a gente. E quinzenalmente, né, também conhecido como a cada duas semanas... Um programa lá, né? Às vezes é feito com esmero, às vezes nem tanto, assim. Mas tá lá, geralmente feito ao vivo, com as trilhas, as técnicas, os vinhetinhas, os sambares. E tamo lá. Mas ó, eu quero aproveitar esse espaço também de tamanho, garbo e elegância apenas para fazer um último jabex, que a partir do dia 1º de outubro eu passei a me dedicar exclusivamente à minha empresa, que se chama Radiofobia Podcast e Multimídia. É uma empresa especializada em produção de podcasts. Então, agora eu acordo, ando 14 passos e sento no meu local de trabalho e edito podcasts o dia inteiro, todos os dias. Presto serviço para pessoas físicas e jurídicas que queiram fazer o seu podcast, que queiram começar e não sabem como, tem dificuldade de onde hospedar, como publicar, como distribuir, como editar, software, enfim. Se quer fazer um podcast, seja empresa ou pessoa, é só entrar em contato comigo, contato@radiofobia.com. Não vou dar o telefone porque eu tô me mudando, tô indo para o interior, estou voltando para minha terra depois de 20 anos, porque agora eu vou trabalhar em minha residência, então eu posso ir voltar para minha família agora que tem mais um bebê, né? Gugu vai te levar de volta? Pequena criança. Para minha terra, azeite, toca musiquinha, toca aquela música triste. Eu sou hétero. Eu queria entender, vocês são sábios conhecedores de Star Wars, por que que só a porra dos TIE Fighters e dos TIE Bombers não conseguem viajar, sair de perto das naves grandes? Porque a X-Wing vai, a Y-Wing vai, a Wing vai. Só a porra dos TIE Fighters que não vão, cara. Já reparou? O Luke pega uma X-Wing e vai pra um planeta no inferno encontrar a porra do Darth Vader. Ele encontra Deus no final do universo. Oi, Deus. E volta. Ele encontra o Feto, né, rodando. Ele encontra o Feto de 2001. Ele dá um high five no Feto e volta. Pois é. Mas isso é fácil de responder. O TIE Fighter, o TIE Bomber, as porra das naves do Império TIE foram feitas pra botar idiotas dentro. E não sei se você percebeu, o cara só consegue enxergar o que tem na frente. Se vem alguma coisa do lado, fodeu, cara. É verdade, né, cara? Porque tem uma placa preta do lado, mas isso, né, é uma velho? Explicação. Isso é, é igual cavalo. O nego bota essa porra no cavalo pro cavalo não ficar agitado. É pro piloto não ficar nervoso também. Você acha que uma nave que o cara não consegue enxergar do lado, vão botar pra ele um hiperespaço ali naquela porra, velho? Mas aí que vem agora a parte filha da putice do nosso amigo, ia falar George Clooney, foda-se, George Clooney que fez o Star Wars. Pelicano. No final do primeiro filme, quem é que foge com o TIE Bomber? A porra do Darth Vader. O filho da puta me vai pro caralho com a porra do TIE Bomber. A porra tinha que ficar vagando no espaço sem... Não, mas ele não fugiu, não. Ele ficou vagando no espaço mesmo. Ele deu uma refugada e foi recolhido depois por uma nave. E depois ele deu uma ligada pro Palpatine. Uh-huh. Eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram no Frango Robô essa cena? Não, cara. Uh-huh. Cara, já viram? Bom, velho. É muito bom, cara. Muito bom. Ele liga pro Palpatine... Palpatine liga. E aí, Darth Vader, beleza? Como é que estão as coisas? Como é que vai minha Estrela da Morte? Como é que é? Um bando de rebeldezinhos estouraram a porra da Estrela da Morte? Eu nem terminei de pagar aquela merda! Cara, é muito bom. Faz outra! Como assim faz outra? Como assim faz outra? Você sabe quanto que custa aquela porra? Isso. Onde é que você tá? Tô flutuando no espaço. Flutuando no espaço aonde? Ah, tô aqui. Do lado direito uma estrela. Tô flutuando no espaço. Do direito uma estrela, velho. Os Ardos, eu acho que o Sean Connery deve ter vergonha disso. Ah, com certeza. Ele usava um maiozinho boraca. Usava um cavanhaque estilo Sr. Ming e tinha um rabo de cavalo. Nossa, cara, era... E era um pacotão, né, velho, o Sean Connery, tinha um sacão, velho. Pô, olha que ele presta atenção. Ah, tu ainda não aprendeu que o Calaveira só presta atenção nisso? Pera aí, gente, olha só, se você chupar o Sean Connery, você não é bicho. Você simplesmente tá realizando um desejo, um sonho. Meu não. É nisso que você acredita, né, Diogo? Quando você pagou uma gulosa pra ele, você falou assim: eu não estou sendo gay. Olha só, vou dizer pra vocês: se um dia eu tiver a oportunidade, que eu não vou perder, de chupar o Sean Connery, eu vou imediatamente correr pro Twitter. Acabei de chupar o Sean Connery.